você falou do desapego, não falou? Você sabe treinar o desapego? Posso ajudar? O PC tem uns discos de vinil, não tem? Que ele gosta. Ele tem uns discos de vinil. Só que ele tem os discos de vinil dele, cuidar bem dos discos de vinil dele, com zelo, com carinho, não é apego, nem materialismo. É zelo. Com o que Deus deu para ele, com o que ele conquistou, com o que ele gosta. É zelo, não é materialismo. O apego seria, se fosse assim, ele desencarna agora, e ele se vê fora do corpo físico. Os irmãos deles espaciais aparecem para ele e diz assim: sua jornada aqui acabou, nós viemos te buscar, vamos embora. E ele falasse assim: não, não vai embora não, meus discos de vinil lá. Vou ficar aqui. Porque os discos de vinil estão aqui. Pode ir embora vocês. Isso é apego. Agora, tu viu o que ele falou? Se eu desencarnar agora, eu já dou orientação antes de desencarnar, se der tempo de falar para minha mulher, para ela dar os discos, vender os discos, e eu vou embora. Os discos ficam aí. Isso é desapego. Ele já tem desapego. Não é materialismo. Os discos de vinil são feitos de matéria bruta, não são? E esse corpo aqui? É a mesma matéria do disco. Deus não diz para você cuidar do templo do seu espírito? Cuidar do corpo? É a mesma coisa, não é apego. Você vai cuidar bem dele. Como? Fazendo exercício, se alimentando bem, evitando fazer certas coisas, né? Não vou pular de 5 metros de altura, porque eu sei que eu vou me quebrar. Cuidar do corpo. Isso não é apego, é zelo. Olha, não gosto de passar raspando ali, porque eu vou me arranhar. Vai danificar o corpo. É igual o carro. Não vou passar com um carro perto da parede que vai arranhar meu carro. Isso não é materialismo. Poxa, arranhou meu carro. Vou mandar pintar, tá feio. Nossa, que materialismo. Não, não é materialismo. Isso é zelo. Se você deixar os arranhões acumular, daqui a pouco o teu carro tá todo arranhado, todo amassado. Você vai andar com o carro todo quebrado? Que nem seu corpo. Você vai andar com o seu corpo todo ferrado, todo arranhado, você vai botar um curativo. O carro, quando você vai tentar, é botar um curativo no carro. Você não quer andar com o corpo direitinho? Você vai andar com o carro todo quebrado? Se você não andar com o corpo todo direitinho, você vai andar com o carro também todo direitinho. Sem estar amassado, sem estar arranhado. Mesmo zelo que você vai ter com o corpo, você vai ter com o teu carro, com o seu apartamento, sua casa, suas roupas, suas coisas. Você não vai ter zelo com a sua cama vai ficar toda desarrumada, toda suja, cheia de comida na cama, vai dormir no meio da comida, das baratas e tudo. Não, você vai manter tudo limpinho, vocês não arrumam a casa. Isso é zelo, manter a casa limpinha. Vai dormir, vai morar no meio do chiqueiro, no meio do lixo. Isso não é materialismo, não é apego. Isso é zelo. Você vai ter zelo com tudo aquilo. Tem gente que você vai dizer assim: poxa, ele é chato. Ele tem aquele cuidado com aquele carro dele, com aquela moto dele, com aquele disco de vinil dele, com aquela casa dele. Não é chato, ele tem zelo. Geralmente as pessoas que são assim, que têm muito zelo com as coisas, ela não tem zelo só com as coisas materiais. Se ela tiver um trabalho espiritual como esse, ela vai ter zelo com o trabalho espiritual. E muitos dos outros vão achar que está chato. Nossa, ele está exagerado, está fanático. Não é fanático, é zelo. Ele vai ter zelo com tudo. Ele vai levar o negócio a sério. Nossa, ele é Pedro exagerado, com esse cuidado com essa moto dele, com esse carro. Eu sou do mesmo jeito aqui no trabalho espiritual, com o que eu vou fazer. Ué, mas peraí. Hoje é domingo. O Pedro fez passeio de moto no sábado ontem, o dia todo, e domingo também. Não estudou nada, não leu nada. Ué, eu não estou aqui me colocando à disposição da espiritualidade para eles me usarem como um canal? Então, eu não sou médium. Eu não sou um canal. Eu não estudei hoje nem ontem, mas eu não estudo aí direto. Não vou continuar estudando. A espiritualidade sabe disso. Eu não preciso estar todo dia trancado com a cara no livro. Eu tenho que viver também. Eu tenho que viver. Esse planeta lindo aqui, eu vou ficar trancado no quarto, só lendo? Eu estou confiando em Deus, eu estou me colocando à disposição, eu não preparei nada para hoje, eu estou me colocando aqui à disposição de, da espiritualidade de Deus para ele, para ser a voz deles, para as pessoas, e para mim também, porque a mensagem também serve para mim. Então, gente, isso é zelo, não é apego. Apego é você desencarnado e você ficar que nem um encosto do lado da sua mulher, do seu marido, ficar ali, acaba vampirizando, porque tem muitos parentes desencarnados que vampirizam os seus entes queridos que ainda estão encarnados. Está sugando a energia do ente querido sem saber que está sugando a energia dele. Está acoplado ali na aura do ente querido, fala, não, eu estou ajudando ele, eu gosto dele. Eu estou aqui do lado dele, eu protejo ele, eu passo carinho para ele, passo algum, mas não sabe que está vampirizando, porque é inconsciente, porque a vampirização é feita com a mente. Ele acaba sugando um parente encarnado sem saber que está sugando. Presta atenção no parente. Presta atenção no parente. Você desencarnou. Presta atenção como é que está o teu parente que está encarnado. Ele não está falando assim, nossa, eu estou fraco, não consigo se levantar da cama. Eu nunca tive isso, eu tô fraco, tô me alimentando bem e tal, já percebeu isso? É você que tá vampirizando ele, que desencarnou, e tá vampirizando ele sem saber que tá vampirizando. Então sai de perto dele e segue seu caminho. Sai de perto dele. Você desencarnou, ele tá encarnado. Sai de perto dele e segue seu caminho. Você é espírito. Você é apego. Nosso filho tá ficando maluco. Está falando com os espíritos para ouvir? Não, gente. As pessoas, vai ter gente que vai assistir que está passando por isso, o parente está grudado no corpo. Eu estou falando para o parente desencarnado sair. Na mesma hora que ele vê isso, o benfeitor já vai aparecer do lado dele para buscar ele. Vai com ele. Vai com ele. Você gosta tanto dele que está mobilizando ele? Olha como é que ele está fraco. Olha como ele está fraco. Ou ela. Ou eles, ou elas, eles e elas. Isso é apego. Eu tenho uma motocicleta. Eu tenho cuidado com ela. Se aparecer uma arranhão no tanque da minha moto, eu mando pintar. Se aparecer uma amassada, então, eu mando fazer. Eu mando restaurar. Porque eu vou mandar no negócio todo quebrado. Se eu quebrar o meu braço, eu vou mandar engessar. Eu vou quebrar o braço e vou ficar com o braço aqui quebrado. O osso calcificar errado. Eu vou lá no médico e botar o osso no lugar certinho, imobilizar até o osso calcificar e consertar o meu braço. Se quebrar a porta do meu carro, vou mandar consertar. Vou mandar para a porta do carro quebrada. Se furar o pneu, eu tenho que colocar um macarrão ali, colocar alguma coisa para tampar o buraco. Eu vou encher para eu conseguir viagem. Porque se eu deixar ele furado, como é que eu vou conseguir viagem? Isso é zero. Isso também é zero. Ou o pneu fura, você não conserta o pneu? Isso é zelo. Agora, apego é você desencarnar, ficar agarrado a pessoas e objetos. Aí é apego. Desencarnou, vai. Desencarnou, vai. Porque nós somos espíritos. Nós estamos dentro do corpo aqui porque a gente tem que passar por uma experiência no corpo físico, dentro de um planeta, para evoluir e ajudar outros a evoluir em volta. O problema nesse planeta aqui é que muita gente faz o contrário. Não evolui e prejudica a evolução dos outros que estão em volta. Dando um exemplo completamente pernicioso e nocivo para as pessoas. E muitos fazem isso na televisão, na internet, e não tem ideia do karma que está adquirindo com a influência que está dando. Artistas, cantores, atores, atrizes, repórteres, programinhas que tem na televisão aí de tudo quanto é tipo, de fofoca, ou seja lá o que for, nas novelas, porque o ator está representando um papel. Se o papel do ator está dando uma influência negativa para as pessoas, ele responde por isso perante a espiritualidade. Ah, mas eu estou fazendo o meu trabalho. É melhor ver direito. É melhor pensar direito em relação ao seu trabalho. existem trabalhos, que, empregos, que são, as pessoas são matadores de aluguel. Você vai aceitar esse emprego, matador de aluguel? Ah, eu cobro 5 mil reais para... Você quer que quem morra, vai lá e mata, me dá 5 mil. Você vai aceitar esse emprego, matador de aluguel? Perante a espiritualidade, você está fazendo um assassinato. Ah, estou fazendo meu trabalho. Assassinato. Vai adquirir karma. Vai adquirir karma. Então, esse é o problema aqui nesse planeta. Porque encarna, esquece tudo, esquece quem é, se deixa levar por todo o ambiente social do planeta, não enxerga o que tem aí, também não acredita, também não sei, uma visão estreitíssima de universo de infinito, porque se fecha no planeta dentro de um caixotinho azul e fica preso dentro dele, como se ele fosse tudo o que há, e só tem esse tipo de vida aqui, e esquece que existem leis que regem o universo, que regem as humanidades, não só desse planeta como de outros, que existem regras no universo, regras que, se você não seguir, você vai arcar com as consequências. Vai arcar com as consequências. Porque você vai ter que responder pelo que você faz. Um pensamento já define uma escolha. Só basta pensar e desejar. Já está feito. Só pensar e desejar. Já está feito. O mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. E o bem que eu quero fazer, eu não faço. Ou então faço muito pouco. É isso. Quando ele disse isso, ele estava falando disso. Ele não fazia, mas ele pensava. E ele sabia que quando ele pensava, estava feito. E aí ele dizia, eu faço o mal toda hora. O mal que eu não quero fazer, eu faço o tempo inteiro, em pensamento. Isso acontece comigo também, Pedro. Vou desanimar por causa disso? Não, Deus sabe que eu estou num trajeto, numa caminhada. Vai chegar um momento em que eu não vou fazer mais mal nenhum com a mente. Só de eu não estar fazendo, falando e nem praticando, já é um salto gigantesco. Porque a maioria dessa humanidade aqui não só pensa, ela faz. Faz mesmo, fisicamente. E às vezes as ideias não são espíritos que estão colocando na sua cabeça. Não fica colocando a culpa nos espíritos. Muitas das coisas que vocês fazem não tem espírito nenhum. São vocês que fazem. Vocês escolheram. E quando um espírito bota e você faz, é porque você sintoniza com o que ele colocou. Se você não sintonizasse com o que ele colocou na sua cabeça, você não faria. Ele só deu um toque, colocou um pouquinho de fogo naquilo que já existe dentro de você. E a gente tem que pensar nisso. Ah, mas eu não fiz. Mas eu pensei e senti. Fez. Fez. Pensei e senti. Fica todo mundo nervoso. Todo mundo agressivo. E aí vai, a Juliana fica alegre e feliz. Está acontecendo alguma coisa que vocês acham que é grave. Vocês acham. Mas ela não acha. Ela tem outra visão. Ela está enxergando além. E vocês estão fazendo papel de bobo, todo mundo nervoso e preocupado. E ela está tranquilinha. Porque ela sabe como funcionam as coisas. Porque o que importa é o que ela pensa e sente com quem ela está conectada. E o que ela emana. Nada vai mudar isso. Ela é. É um exemplo que eu estou dando. Nada vai mudar. Ela pode entrar no inferno, cheio de egrégoras, de formas, pensamentos negativos. Nada vai mudar na aura dela. Ela não sintoniza com aquilo. E se ela expandir a luz dela, toda essa egrégora de forma pensamento negativo se desfaz todo, como se ela fosse uma salamandra viva queimando tudo. Porque a luz dela é muito grande. E o amor que ela emana, e a confiança que ela tem em Deus, a conexão que ela tem com o Pai, desfaz toda a egrégora do mal. ficou nervoso por quê? Isso é falta de confiança em Deus. Se Deus está proporcionando tudo, está tudo no controle dele, ficou nervoso por quê? Se ele já fez tudo, só basta você sentir e unificar o seu pensamento ao pensamento dele. Pronto, só unificar o seu pensamento ao pensamento dele, os seus sentimentos ao sentimento dele, já está feito. Está feito. Então os outros que estão todos preocupados e nervosos são poucos. Não conhecem Deus. Não conhecem o poder dele. Mesmo às vezes os pensamentos erradinhos vindo na minha mente, ele continua fazendo o que ele faz através de mim. Por quê? Porque eu luto contra os pensamentos erradinhos que vêm na minha mente. Ele sabe quais são as minhas intenções. Que mesmo que eu sinta vontade de fazer algumas coisas e não faça, fique lutando contra aqueles pensamentos que vêm na minha mente, mesmo que seja 100 vezes por dia, e eu não faço lutando contra, eu já vou fazendo a vontade dele, mesmo pensando. Então ele conhece o meu coração e a minha mente, as minhas intenções. Por isso que ele vai lá e fala tudo o que ele fala através de mim, faz o que ele tem que fazer através de mim, que ele conhece meu coração e sabe quais são as minhas intenções. As minhas intenções com ele são sinceras. Eu conheço ele. E eu amo muito mais ele do que qualquer outra coisa. Então, mesmo que as coisas sejam boas e prazerosas, eu prefiro aquilo que você sofre para não fazer. Não fazer a vontade dele é muito mais prazeroso do que você fazer o que você quer. Pode ter certeza, porque a sua vida não é aqui. Assim que o seu espírito se desconectar desse corpo denso e você for para a dimensão a qual você está em sintonia, que às vezes você nem sabe que você está em sintonia com aquela dimensão, e você vai dizer assim, quando chegar lá, nossa, eu não mereço tudo isso. Eu pensava isso, isso, isso e isso. Pensava assim a vida inteira. Às vezes perdia um pouco a paciência, sentia um pouquinho de raiva, mas quando perdia a paciência já tirava. Perdia a paciência, mas sentia amor daquela pessoa que você perdeu a paciência. Você sentia amor por ela, mesmo perdendo a paciência com ela. Sentia uma raivinha dela sim, mas você amava aquela pessoa, mesmo sentindo uma raivinha dela, porque você sentia uma raiva por alguns segundos ou minutos e depois você, sua raiva acabava, você estava ali amando ela com tudo, abraçando ela. Isso é o que importa. Então você vai para essa dimensão superior sim, porque tudo é pesado na balança, tudo é analisado. Como é que foi que ele sentiu? Ele alimentou? Ele ficou 10, 20, 30 anos sentindo aquilo? Ele assassinou a pessoa quando sentiu aquilo? Ele deu um soco? Não. Ele sentiu aquilo, ficou 60 segundos sentindo, ficou uma hora sentindo, mas depois ele desfez e já estava abraçando a pessoa. Ah, e amando a pessoa. Ah, então aí já é totalmente diferente do que você sentir e assassinar. Você sentir e continuar sentindo por 10, 20, 30, 40 anos até o fim da encarnação e não perdoar. É totalmente diferente. Então tem que entender como é que funcionam as coisas no universo. Então entenda, quando você se deparar numa dimensão superior, onde só tem espíritos iluminados, e você achar que você não é merecedor, você é sim. Sabe qual é a prova? É você estar lá, porque Deus não se equivoca. Ele não se equivoca. Você vai ser atraído magneticamente para a dimensão a qual você sintoniza, mesmo sendo imperfeito. Não precisa ser perfeito para estar lá. Lá tem um monte de espírito imperfeito também. Mas são as intenções. São as intenções. É o que pensa e sente. É assim que funciona. Então vai cometer erros. Vai cometer erros. Eles cometem erros também. Os mestres erram. Quando eles erram, eles refazem. Poxa, vamos refazer aqui o planejamento. Não deu certo. Vamos tentar dessa forma aqui agora. Olha, nessa encarnação aqui não foi legal. Não deu certo. Então vamos pegar e vamos programar uma outra. Essa aqui foi um fracasso. Vamos programar uma outra. Nós erramos. Pegamos duas almas gêmeas que sempre encarnaram juntas. Vamos fazer uma experiência aqui. Vamos encarnar um num planeta e outro em outro para ver o que, que acontece. Aí quando encarna, é um desastre. E erramos. Fizemos besteira. Vamos juntar de novo. E eles são programadores de encarnações. São mestres. E eles se equivocam. E não ficam se culpando quando erram. Porque eles sabem que eles podem realizar um novo começo para um novo futuro. Sempre dá para fazer um novo começo para um novo futuro. Pega um espírito das trevas, muito renitente no mal. Faz um planejamento para ele. Vamos encarnar ele na Terra. Vamos encarnar até a gente dobrar ele. Quando a gente não dobrar ele, a gente não sossega. Pode demorar 50 encarnações, mas nós vamos dobrar ele. Eles sabem que vai demorar. Eles sabem que vai vir mais uma encarnação, não vai, ele vai continuar ódio, ele vai desencarnar, vai vir outro, ele vai colocando gente boa em volta dele, ele vai assassinar todo mundo. Eles sabem de tudo isso, mas eles ficam ainda colocando, até que chega, ele vai quebrando, é de tiquinho em tiquinho, encarnação, um pouquinho em cada encarnação, até que chega um momento que ele já teve 30, 40 encarnações. Ali, naquela quadragésima, ele ainda está ruim, mas está bem melhor do que na primeira, na segunda, na terceira, na quarta. Está ruim pra caraca na quadragésima. Mas na terceira, na quarta e na quinta era muito pior. Era bem pior do que o que já é ali na quadragésima. Só que esse ruim, ele vai pintar. Mas as pessoas que serão colocadas em volta dele para ajudá-lo a evoluir, quando ele chegar no final da vida, lá para os seus 75 anos, 80 anos, 82 anos, ele vai estar bem quebrantado e bem modificado. Às vezes vai dar um surtozinho, vai dar um pico de ódio, mas rapidamente vai voltando. Ele já não age mais como ele agia quando ele sentia ódio lá na primeira, na segunda, na terceira. Porque quando ele sentia ódio lá, ele apertava um botão e explodia tudo. Agora ele já não explode mais nada. Depois, na sexta encarnação, ele já não apertava mais botão, ele só matava 50 pessoas. Lá na nona, ele já não matava mais 50, ele matava 35. Lá na décima quinta, ele não mata mais 35, ele mata só 12. Está diminuindo, está melhorando. Na quadragésima, ele não mata mais ninguém, ele só explode de raiva, grita dentro de casa, mas não mata ninguém. Evoluiu. Cresceu. Demorou 40 encarnações, mas cresceu. Por isso que a gente tem que compreender. Quando explodem de raiva, quando fazem isso, aquilo e aquilo outro. Explodem o planeta, matam 10, matam 20, matam 30. Vai diminuir. Ele vai ter que ficar renascendo de novo até aquilo ali, indo, dobrando até... Aí ele para. Quando ele para, ele só sente raiva, ele já não mata mais ninguém. Só sente a raivinha. Vamos diminuir a raiva agora. Precisa de mais 15 encarnações para diminuir a raiva. Diminui, até que chega o momento que ele não sente mais ódio nem raiva. Ele sente um amor gigantesco. Quando ele sente raiva, só 30 segundos, já sai da raiva e já está abraçando a pessoa. Ih, já virou um anjo. Já está no patamar de anjo. Não sente ódio de mais ninguém. Sente uma raivinha ali de 30 segundos e depois já acaba a raivinha para te esquecer o tudo, já está abraçando a pessoa. Virou, o diabo virou um anjo. Demorou 60 encarnações, mas virou. E Deus sabe disso. Por isso que quando estava lá na primeira, que ele explodia o planeta, Deus falava assim, eu sei aonde ele vai chegar. Porque Deus conhece o futuro. Sabia como é que ele estaria na 60ª encarnação. Então a gente tem que pensar como Deus. Quando a gente vê uma pessoa agressiva e não percebe que está agressiva, violenta, não percebe que está violenta, porque tudo já está enraizado nela, muitas vidas, ele acha que está normal. Acha que está tranquilo. Ele não percebe que está agressivo. Ele não percebe. Então você vai fazer o quê? Você vai se distanciar dele? Se você se distanciar dele, você está abandonando ele. Quem é que vai ajudar ele? Você não compreendeu ele. Mas se você soltar ele, os outros não vão compreender mais ainda. Eles vão incompreendê-lo mais do que você. Você se afastou. E os outros que vão compreendê-lo? Quais serão as atitudes deles? Eles vão se afastar? Ou eles vão assassiná-lo? Ou vão torturá-lo? Então é melhor você acolher e ir no amor tentar ir dobrando ele aos pouquinhos. Vai demorar décadas. Talvez ele desencarne e não melhorou tudo, mas vai melhorar algumas coisas. Talvez precise de mais 10 encarnações, mas você fez a sua parte. Ele deu um saltinho naquela porque você ajudou. Ah, não vai demorar muito isso. Então você não está unificado com o pensamento de Deus. Você não está pensando a nível de eternidade. Você não está pensando como espírito imortal. Você está pensando com relação ao... Você está pensando de uma forma humana, material. de uma encarnação de 80, 90 anos. Isso não é nada. Precisa de mais. Precisa de muitas, nascer de novo para poder entrar no reino do céu. Precisa de mais. Então está com pressa de quê? Está nervoso com o quê? Está preocupado com o quê? Você está nervoso? Você está desesperado? Está violento, ficou agressivo, de tão nervoso que ficou? E eu estou gargalhando. Estou fazendo palhaçada. Estou rolando no chão. Porque eu sei como é que funcionam as coisas. Está fazendo papel de bobo aí. E eu já falei isso milhões de vezes. E você continua fazendo papel de bobo. Por que não me ouve? Por que não ouve o que eu digo? Por que não entende o que eu falo? Por que não entende o que eu digo? Por que prefere ouvir outros? Se os outros não podem explicar o que você necessita. Porque não tem essa visão. Porque não tem essa expansão. Porque não tem essa conexão com o infinito, com a imortalidade do espírito, com a fonte, que é puro amor, que é pura paciência, que é pura tolerância, pura compreensão, pura paz. Eu estou tranquilo aqui, ó. Se vier uma bala perdida agora, que eu cair no chão, vai todo mundo gritar e se desesperar. Eu estou tranquilo. Saí do corpo, eu vou embora. Não tem mais o que fazer. A bala entrou. Não tem mais salvação. Eu vou voltar para lá. Fatalidade. Fatalidade. Eu vou voltar para lá. E vamos ver o que a gente pode fazer para a gente continuar o trabalho de uma outra forma. Ou posso voltar na barriga de alguém. Sem pressa. Não tem problema. Outro me substitui. Eu não sou insubstituível. Sempre tem alguém que pode ficar no meu lugar. Eu não sou insubstituível. Sempre tem outro igual ou melhor do que eu. Sempre vai ter alguém melhor do que você. Sempre vai ter alguém mais evoluído do que você no universo. E esse alguém não é um só. São muitos. Porque tem outros que já foram criados há muito mais tempo do que você. Você tem 10 bilhões de anos de existência, seu espírito. Tem outros lá que tem 100 trilhões de existência. Você só tem 10 bilhões? O que, que são 10 bilhões na frente de 100 trilhões? Olha a distância. Teu espírito toda a eternidade. Então nós seremos sempre crianças. A gente vai crescer, crescer, crescer, crescer e vai continuar criança. Porque sempre vai ter alguém mais velho. Alguém. Muitos alguém mais velho. Fala. Ah. Peraí, é ignorante não, vem aqui. Não tem isso de ignorante. Chega aqui, chega aqui. Chega aqui porque você está com o microfone. Não é ignorante não. Todos têm algo a ensinar. Não tenha medo de me fazer perguntas. Você sabe o que você está fazendo? Eu sou ignorante. Você está com medo de mim. Você está com medo de eu te esculachar. Às vezes você pode falar uma coisa que eu não sei. E você que vai me ensinar. Você que vai me ensinar. Então não fala. Já não chega na derrota. Isso é derrota. Não chega na derrota. Chega vencedora. Faça a sua pergunta com autoridade. Estufa o peito. Faz a pergunta. Porque quem faz pergunta é quem quer evoluir. Quem não quer evoluir, não faz pergunta. Tem que fazer pergunta. Isso quer dizer que você está interessado em evoluir. Ou seja, você é inteligentíssima. Você é inteligentíssima. Sabe por que ela está chorando? Porque eu estou falando e estou mandando alguma coisa para ela. Por isso que ela chora e não aguenta. Aí eu não aguento também e eu vou lá abraçar ela. Eu nunca vi na minha vida. Você tem que olhar para a pessoa e você tem que amar a pessoa como se você conhecesse 50 anos. Como se fosse sua mãe, como se fosse seu pai. Você tem que olhar para ela assim, você tem que ver Deus nela. Você tem que ver Deus, você tem que amar ela. Não é passar batido e não sentir amor por ela, não. Você tem que amá-la. Não vai fazer todas as vontades dela. As pessoas acham que quando a gente está espiritualizado, tem que se abrir todo e fazer tudo que a pessoa quer. Não. Tem que dizer não, às vezes tem que dar uns esporrinhos, mas amando. Consegue fazer isso? Então, não dê esporro não, só dá um exemplo. Entendeu? Então, quando você emana um negócio, uma coisa boa, acontece isso aqui, ó. Você acha que ela está chorando à toa? Ela está chorando porque ela sentiu. Não, ela sentiu o que eu passei com ela. Ela sentiu. Ela sentiu. Que nem ela. Vem cá também. Elas sentiram, gente. Sentiram. Elas sentiram, sem saber que sentiram. Sem saber que sentiram. Elas sentiram sem saber que sentiram. Eu vim pra isso. Eu vim pra passar um bom amor pra ela. Pra você. Eu achei que você tinha que vocês têm que ser assim, gente. Senão a gente não vai ter mundo regenerado. Vocês têm que passar isso para as pessoas. São filhos de Deus. Veja Deus nela. Deus me amou. E elas têm amor, senão não estariam chorando. Tem sentimento. Elas não são uma pedra. Elas são espíritos. Tem sentimento. Seja dentro da carne ou fora da carne, são seus irmãos, são sua família. É sua família. São todos sua família. Todos são seus pais, todos são suas mães, todos são seus irmãos. Não se apegue a laço sanguíneo. A minha mãe de sangue está em casa. Só que eu estou aqui com as minhas outras mães. Tem mulheres aqui mais velhas que podem ser minhas mães. Eu estou aqui com as minhas outras mães. Eu não tenho uma mãe só. Eu tenho bilhões de mães, de pais, de irmãos, de irmãs. Tem que ser assim, gente. Vocês têm que olhar para as pessoas e se relacionar com elas como se vocês as conhecessem há 20 anos. Obrigada. Porque são pessoas com sentimentos. Abre um sorriso e emana amor. Não tem como ela não se amolecer toda. Pode ser quem for. Pode ser um bandido que for. Pode ser um serial killer que for. Sabe o que ele é serial killer? Porque ele não foi amado nessa encarnação e em outras anteriores. Por que ele adquiriu essa doença do espírito? Porque isso é uma doença do espírito. Porque ele não foi amado. Passa amor para ele, ele está curado. Não é psicólogo, psiquiatra, não. É amor que ele precisa. Aí ele está curado. É isso. Você pode ser um médico de almas. Um médico de almas. Se você é um médico de almas, você vai pedir para encarnar num planeta onde tem espíritos que estão doentes. Você não vai vir para os sãos. Os sãos não precisam de médicos. Quem precisa de médicos são os doentes. E se você é um médico que adora curar com amor, você não vai pedir para encarnar num planeta de gente sã. Você vai querer trabalhar, você vai querer medicar, você vai querer dar remédio na boca deles. E o remédio é o amor. Mas que amor é esse? Amor! Sente, se você exala amor, as pessoas sentem, elas começam a chorar. Exemplo, o PC exalou amor para elas. Por que elas não choraram? Porque ele não exalou amor? Não, ele exalou amor. Mas ele exalou, é só um exemplo, ele exalou 20% de amor, não foi o suficiente para fazer eles chorarem. Eu cheguei aqui e exalei 100%. É só um exemplo, não sou melhor do que ele, é só um exemplo, vou mudar a pessoa. É. O André exala 30% de amor. Duas pessoas choram, as outras não, porque as outras estão ainda com o coração um pouco mais endurecido. Aí vem o Arthur. Ele exalou 30. O Arthur exala 65. Aí já não são só dois que vão chorar. 12 pessoas vão chorar, porque o amor dele foi mais forte. Aí tem um dragão aqui. Os 65 dele não foi suficiente. Tem que vir um outro aqui, emanar 95, porque o dragão é muito endurecido. O Mago Negro. Aí o Mago Negro não aguenta e cai no berreiro. Porque ele precisava de 95% de amor. E não tem potência de amor que não amoleça um coração endurecido. Não existe que não amoleça. Sempre vai amolecer, porque o amor é a vibração mais forte do universo. A vibração do ódio não é nada na frente da vibração do amor. Ah, mas o ódio venceu aquele amor ali. Ah, aquele ali é um amor que está começando, só tem 2%. Brigou com um ódio de 1000%, só tem 1% de amor. Aí aquele ódio venceu. Precisa de um amor mais forte. Um amor mais forte. E aí, se você tiver um amor forte, vai abarcar o planeta inteiro. Quando você estiver presente naquele planeta, teu amor está sendo exalado pelo planeta inteiro. Teu amor é fortíssimo. Foi quando Jesus veio aqui. Quando Jesus encarnou aqui, mudou toda a frequência energética do planeta inteiro. Só a presença dele aqui mudou a frequência energética do planeta todo. Os vizinhos dele ficaram mais calmos. Parou as fofocas, as brigas diminuíram, só porque ele estava ali. Só a presença dele. E faz chorar. Porque emana, porque o que fala é sincero. Sente, não está só falando, está mandando, está emanando. Porque quando o amor é gigantesco dentro de você, não tem como segurar, não tem como. Você quer distribuir, você tem que distribuir. Você precisa distribuir. Se você não distribuir, você fica nervoso, você não dorme, você fica agitado, você fica com sono, você tem que distribuir o tempo inteiro, é mais forte do que você, entendeu o que eu disse? Tem que distribuir. Faz isso aqui. Pode filmar ela, depois ela assina lá o papelzinho de imagem. Por que Deus continua, se é tão difícil a evolução, que a gente tem que passar 40, 60 encarnações às vezes? Não é difícil, a evolução é fácil. A gente que faz que fica difícil porque a gente é teimoso e quer ficar fazendo coisa errada. A gente que faz ela ficar difícil e penosa. É fácil, fácil, fácil, maravilhoso, é bom, é prazeroso. A gente que faz o negócio bom ficar ruim. Que a gente é. Sim. A gente gosta de ser ruim. Mas por que que, por exemplo, umas pessoas querem que nasça espírito, fazem fractais ou espíritos? Já tem tanto espírito, pra que que tem que inventar mais espíritos? Porque Deus ama. Deus não é um criador. O que que é um criador? Ele cria coisas, não cria? Ele cria com o quê? Qual é a fórmula que ele usa para criar as coisas? Você sabe? Qual é a fórmula que ele usa para criar as coisas? Qual foi a fórmula que Deus usou para criar o teu espírito? Qual foi a fórmula? Amor. Isso, amor. Ele tem um amor tão estrondoso, tão incompreensível dele, fora da nossa compreensão, que ele não consegue deixar de criar. É mais forte do que ele. Não aguenta, não resiste. Ele tem que criar o tempo inteiro. Ele faz isso aqui toda hora, tira de dentro dele toda hora. Espírito cria. E cria, já está zelando por ele. Cria e está zelando, conhece todos. Não tem limite para a quantidade de filhos. Ele é um parideiro tanto. Parideiro eterno. Mas é um parideiro que ama profundamente de uma forma incompreensível para todos nós. Vai sempre criar. O universo está sempre em expansão. O universo está aqui, ó. Ele está sempre. Vai crescendo, crescendo, crescendo. Ele não para. Por isso se chama de infinito. Entende? Até a gente entender Deus, não. Senão você vai ficar doido. Entende? Não entende? Só o suficiente, pô. Mais tarde a gente vai entendendo mais sobre a coisa. Mais tarde, porque acabo, será que não tem um fractal teu por aí? Ou você é um fractal? Um dia vai ter um monte de fractal teu. Um dia você vai ser arcanjo. Um dia você vai ser um Jesus Cristo. Um dia você vai ser um espírito arcangélico, governador de um planeta, um Cristo planetário. Você. Você acredita nisso? Então, Cristo planetário em você. E um Cristo. Uma galáxia sem direito. Acredito nisso? Arquiteto do universo. Sim. Eu chamo você megalomaníaco. Não é megalomaníaco, não. Não é megalomaníaco, não. Tem que ser assim mesmo. Tem que pensar sempre mais. Não fica com a vida. Deseja sempre muito. Muito, muito. Mas é isso aí. Deus é muito, né? Ele é muito. Ele é o maior megalomaníaco de todos. Megalomaníaco de uma forma. Eu estou querendo dizer essa palavra, não é megalomania. Megalomania eu estou querendo dizer de uma forma positiva. É uma metáfora que eu estou usando, entendeu? Sim, ele tem mania de grandeza. Ele quer que você também entenda. Não pensa pequenininho, não. Não fica pensando em fusquinha, não. Você está ferrado de 3 milhões de dólares. Vocês entenderam, gente, como é que funciona o negócio? É um zelo pelas coisas, mas de uma forma saudável. Né? Alguém arranhou o seu carro, você não vai espancar a pessoa que ela arranhou o seu carro, aí já não tá legal. Você vai resolver de outra forma, entendeu? Uma forma sábia, uma forma amiga, uma forma amorosa, sem magoar a pessoa, sem... Já tá arranhado, já arranhou. Você vai magoar ela? Se você magoar a pessoa, o assassinato, bater nela, o arranhão vai sumir? Vai continuar lá. Será que vai ter valido a pena magoar a pessoa? Ah, não, vou continuar. E se ela não tiver dinheiro para pagar? Se ela não tiver dinheiro para pagar, paciência. Você vai espancar a pessoa porque ela não tem dinheiro? Você vai matar a pessoa porque ela não tem dinheiro para pagar? Quem sabe se arranhão não foi uma quitação de débitos? Quem sabe se arranhão não foi um ajuste de contas antigo do passado? e começar a expandir, ó, pensar no que possa ser aquilo ali, começar a refletir, poxa, aconteceu isso aqui, ó, isso aqui não aconteceu à toa, porque a pessoa não quis fazer isso no meu carro, ela não queria, ela não quis fazer isso, ela não quis. Ela não vai fazer de propósito, e se ela fizer de propósito, pode ser que numa outra vida eu amassei o carro dela. Aí ela não lembra de mim, mas ela sentiu ali que a tua energia fica no carro. Ela sente. Aí ela vai lá e amassa. Não sei o que eu amassei aquele carro, não deu? Vai de amassar, boi! Porque é um carro de uma pessoa que estava com a energia daquela pessoa, daquele espírito, que está encarnado em outro corpo, que amassou o seu carro. Vocês não vão sair amassando o carro por aí, pelo amor de Deus. Ah, não, eu senti. Sentiu nada, para. Isso é vingança. Isso é vingança. Você tem que ser superior. Esse que amassou lá, ele está descontando. Descontar é vingança. É isso que Jesus ensinou? Não. Então ele não está muito evoluído. Ele descontou lá. Aí vai ficar agora cansado. Não faz, não faz, não acaba nunca. Se o intuito é fazer amizade, é acabar com a desavença, então você vai sentir, mas você não vai fazer. Aí você já, ó, já subiu um patamar acima. Senti e não fiz. Ah, mas eu senti e pensei. Mas você não fez? Você não fez? Você teve uma atitude muito nobre. Teve uma atitude bem nobre. Bem nobre. Estou botando um filme aqui na minha cabeça para eu falar depois, eu vou falar, mas não agora, vou falar depois. Esse filme veio na minha cabeça agora. Tem uma coisa relacionada a esse filme. Não está pensando nesse filme? Os negativos, os espíritos das trevas, nossos irmãos equivocados no ódio, que a gente ama eles, mas os amamos. Eles é que vão nos amar, mas um dia eles vão amar. Por isso nós estamos aqui. Porque tudo começa com uma raiva, com um ódio. Inicialmente vem o ódio e a raiva. Depois vem o amor. Entendeu como é que funciona? Época de Jesus. Muitos sentiram ódio ali naquele momento e assassinaram e torturaram ele. Hoje em dia eles estão amorosos. Hoje em dia eles amam Jesus. Muitos deles estavam reencarnados lá e fizeram mal a ele. Hoje eles os amam. Cresceu. E Jesus sabia. Por isso que ele não descontava. Porque ele enxergava as pessoas e falava, ele está com ódio de mim agora. Mas daqui a 2000 anos ele vai estar me amando. Está dando certo. Deixa ele me bater. Ele está no momento dele. Deixa ele me crucificar. Ele está no momento dele. Olha o pensamento dele. O que é o pensamento dele? De Deus. Está ali. Ele chegava além. Por isso que ele ficava lá tranquilinho. Como um cordeiro, deixando as pessoas fazer o que quer com ele. Porque ele olhava para as pessoas e falava assim, está com ódio agora. Daqui a 4 séculos ele vai estar me amando. O que eu estou falando deu certo. Agora, se eu chegar lá e revidar nele, aí eu vou aumentar o ódio dele. Aí daqui a 4 séculos ele não vai me amar. Ele vai me odiar. Então eu vou fazer um serviço errado, vou fazer um serviço eficiente. Eu vou ficar aqui como um cordeiro, não vou revidar. E deixa ele ser o ódio. Eu vou ser o amor. Se eu sou amor, eu não revido. Eu fico aqui, porque eu estou enxergando que daqui a 4 séculos ele vai estar totalmente modificado. Por isso que você não pode revidar. Mas ele é exortado, hein? Dá uns esporrinhos. Mas isso aí tudo é feito de uma forma bem arquitetada. Como está sendo feito aqui na plataforma. Uma vez, a espiritualidade me mostrou uma imagem de algumas pessoas entrando aqui no futuro, chorando. Chorando. Arrependidas e me abraçando. E eu recebendo essas pessoas com amor. Isso é Deus. Isso é Deus. Esse é o trabalho. Transformar o ódio em amor, não importa quanto tempo demora. Eu espero eles 20 anos, ou 30, ou mais, ou 5 séculos, 10 séculos, 50 séculos. Eu espero. Porque eu tenho uma visão de imortalidade do espírito. Por isso que eu ando tranquilo. Cheguei no passeio de moto hoje, cheguei em casa 1h da tarde. Almocei com elas, tomei banho e vim para cá. Não cheguei 2h30 para a preparação. Cheguei 3h. Cheguei atrasado. Está sendo ineficiente o que eu estou falando aqui? Não. Então poderia chegar agora, assim, querido, você pode? Porque o importante é você chegar e fazer. Não estou incentivando nenhum médium aqui ficar chegando atrasado. Ninguém vai chegar no horário, a gente não faz o trabalho, as pessoas vão ficar aqui esperando. É só um exemplo. Eu sabia que estava todo mundo aqui e tal, né? Então tem todo. Né? Posso tirar uma coisa? Por isso que quando alguém chega atrasado, tem gente que faz cafeirão e fala: não, não tem nada, chega aí, vem cá. Fala, quem falou? Posso tirar uma coisa? Pode falar. Vem cá, não quero passar. Tá. Né? Se eu souber, pode dar o microfone para ele, vai passando de mão em mão aí. Não, porque as pessoas que estão assistindo não vão ouvir a sua pergunta, entendeu? Então é pergunta não. Não, mas o que você fala, o que você vai falar é importante. Então, a gente tem esses recursos ouvir. Boa noite. Dúvidas? Verdade. Espírito de verdade? Espírito de verdade. Ah. Ele foi dirigente espiritual da codificação da doutrina espírita. Espiritualismo, espiritismo, né? Ah, sim. O codificador foi o Kardec, né? O espírito de verdade é Jesus? O espírito verdade, ele essa é a dúvida. O espírito verdade, ele é uma união de várias consciências cósmicas dentro de uma só que vibra em uníssono. Vibra em uníssono, como se fosse um espírito, num sistema de vida incompreensível para os seres humanos daqui. É um espírito verdade. Muitos dizem que é Jesus. Isso. Outros dizem que não. Eu nunca compreendi. Mas isso importa? Não. O que importa é o que ele trouxe. O conhecimento. Isso. Agora, saber quem foi quem, isso daí é um interesse infantil. Não estou dizendo que você é infantil. Por que, que eu estou falando isso? Eu estou fazendo, desculpa estar falando desse jeito, não é para você, é para muitos que estão assistindo, porque está uma hipnose coletiva, a doença de saber quem foi quem em outra encarnação. Os espíritos aqui dizem que eu fui Kardec, que eu fui Kenaton. E aí? Isso não importa. O que importa é quem eu sou agora e o que eu estou fazendo. Eu não estou nem aí para isso, quem eu fui. Eles sentiram necessidade de dizer, por mim não falava nada. Ah, quem você foi? Não sei. Eu sou o Pedro. Eu estou o Pedro. Entendeu? Isso não importa. Isso não importa. O que importa é o que vai sair da minha boca e o que vai sair do meu coração para vocês. Não quem eu fui em outra encarnação. Isso é um interesse infantil de espíritos imaturos e crianças espirituais. Querer ficar sabendo quem foi quem em outra encarnação. Não, eu acho que JK foi Akhenaton. E ficar gravando vídeo só para falar disso. Isso é infantilidade. Isso é infantilidade. O importante agora é olhar para dentro de si. É evoluir. Fazer a reforma íntima. Não é ficar sabendo quem foi quem em outra encarnação. Isso é coisa de criança. Tá entendendo? Não estou falando isso. Você está vendo como é que você falou foi importante? Porque o que eu estou falando aqui não é só para você. É para muitos que estão ali. Então você viu que o que você falou foi o gatilho para que todas essas verdades que acabaram de sair da minha boca saíssem. Ou seja, você foi o quê agora? Você foi um instrumento de Deus e tanto. Você foi intuído, você foi inspirado. Tá vendo como é que Deus fala através de você? Não, você está vendo como é que Deus fala através de você? Você está para falar isso muito tempo. Por que que demorou para você falar? Coragem, né? Não. Você está indo na Lua. Vamos lá para o outro lado da galáxia. Eu te levo. Sobe aqui nas minhas costas. Sabe por que demorou 3 anos? Porque tinha que ser agora. Não há 2 anos atrás, nem há 1 ano atrás. Tinha que ser agora. Agora era o tempo, agora era a hora de você falar isso. Tudo aconteceu no tempo certo. E você foi um instrumento. Tem 3 anos que eu não tenho nenhum tipo de religião. Você foi um instrumento. Espírito evoluído, um Cristo. Você foi um instrumento de Deus, você foi a voz de Deus agora. Porque eu sei que Deus vai fazer esse trecho das encarnações, quem foi quem, chegar em todo mundo que precisa chegar. Exatamente. Todo mundo. Deus é perfeito no que ele faz. Vai chegar também no tempo certo. Tem gente que só vai ver esse trecho daqui a 10 anos. Tem gente que vai ver agora. Exatamente. É que eu não posso falar dessa forma, senão eu acaba achando que eu estou julgando, né? Mas há entendimentos muito errados. Da mesma maneira. Isso não é julgamento. Da mesma maneira que achavam que Chico Xavier era a reencarnação de Allan Kardec, não era. Não, Chico não foi Kardec. Então, e também há esse entendimento errado sobre o espírito de verdade que você agora está me explicando. Ah, mas eu convivi com o Chico 20 anos, 30 anos, 40 anos, não importa. Está encarnado e não conhece ele profundamente. Ele não disse tudo, vinha várias coisas na mente do Chico que ele não podia falar. Por isso que às vezes ele parava, baixava o óculos assim, olhava, o que ele pensava? Porque estavam já falando ali com ele, ó, fala isso, isso, isso, isso aqui, não. Porque não estava na hora. Entendeu? É, e tudo que é falado aqui flui muito bem com meus ouvidos, eu sou muito feliz por isso. Obrigado, muito obrigado. A gente também fica feliz. Tá. Tem gente que convive com a outra há 50 anos e não conhece a pessoa. Eu posso chegar aqui desconhecido e conhecer muito mais você do que o seu marido te conhece. Ou sua mulher te conhece? Por quê? Eu não convivi com você, então por que eu te conheço? Qual é a resposta para isso? Vamos deixar isso no enigma. Vamos deixar no enigma. Porque se eu falar, não tem palavras para falar, não tem como encontrar palavras. Porque se eu for tentar explicar, vai soar como algo negativo. Então a gente fica calado. Não está no momento. No futuro vai ser explicado. Talvez depois que eu desencarnar. Esse vídeo vai ficar aí. Eu vou desencarnar, vou ficar velhinho, desencarnar, esse vídeo vai ficar aí. Vai ficar no YouTube. Vou estar lá no ponto principal, o vídeo vai estar no YouTube. Então, os negativos têm uma nova técnica para enganar as pessoas e manter as pessoas na ignorância. Uma nova técnica. E eu me vejo na obrigação de passar para vocês. E o que eu vou falar agora não está em livro psicografado nenhum. São eles que estão me mandando, estão me mostrando, os espíritos. Eles são manipuladores. Eles querem vocês na ignorância. Eu estou aqui para desfazer toda a trama deles. Eu vou desfazer agora. Toda a trama das trevas. Que eles estão querendo fazer contra vocês. Eu, Pedro, vou desfazer agora. Médiuns que veio para trabalhar com a mediunidade. Encarnados. Existem os médiuns aqui na Terra. Os médiums da luz e os médiums das trevas, não existe? Sim. Tá. Os médiums da luz trabalham para quem? Para Deus. E os das trevas? Os das trevas também trabalham para Deus. Sem saber que estão trabalhando. Porque não tem como lutar contra ele. Só que tem uma... Tia, agora vamos tirar Deus. Os médiums da luz trabalham para que espíritos? Para os espíritos de luz. E os médiuns das trevas trabalham para que espíritos? Para os espíritos das trevas, que estão no ódio. Não é isso? São pessoas desencarnadas. Tá. Como é que faz para você ser um médium da luz? Como é que faz? Para você ser um médium que trabalha com espíritos de luz. Hã? Tem amor no coração, boas intenções, a intenção de querer a evolução das pessoas, faz tudo de coração, não quer enriquecer com isso, não quer ficar famoso, nada disso. Faz de coração, porque ama as pessoas. Quer instruir as pessoas para as pessoas evoluírem. Evoluírem. Para as pessoas evoluírem. Boas intenções. Abdica de si mesmo, deixa de ir no cinema, deixa de ir na praia, para estar ali instruindo as pessoas, para ajudar as pessoas a evoluir, porque ama as pessoas. Não é para ter um lugarzinho no céu para quitar débitos, não. Está nem pensando nisso. Está fazendo de coração, porque olha para cada um com um amor imensurável. Porque é um com Deus. E se Deus ama cada um, você também ama, porque você é um com Ele. E ele te enviou para para cuidar das ovelhas dele. E você zela pelas ovelhas. Você tem um zelo muito grande porque você ama todas essas ovelhas. Porque você ama Deus. E Deus ama demais essas ovelhas. Se você ama Deus, você ama as ovelhas. Se você ama ele, então você sente o que ele sente. Esse é o médium da luz. Que está procurando sempre se instruir mais, ter conhecimento para poder trazer uma palestra cada vez mais profunda para as pessoas. Está estudando ali, não é porque quer ficar famoso ou rico. Está estudando porque quer se instruir, sim, mas quer muito mais instruir as pessoas. Porque muitas daquelas coisas que você está estudando, você já sabe. Mas como você está encarnado, você precisa relembrar. E através daquilo que você está lendo, vai vir direção com relação a muitas outras informações que não estão ali. Mas o que você está lendo vai ser um gatilho para que venham as informações novas. Esse é o médium da luz. E o médium das trevas? O médium que serve é o espírito das trevas. Cuidado, porque nem tudo que reluz é ouro. E pode, você pode se enganar, achando que o médium das trevas é um médium da luz. Porque ele fala só de amorzinho. Ele fala só de carinho. Ai, os mestres ascensionados. Ai, Sananda. Ai, Saint Germain. Ai, os arquiturianos. Amor, amor, amor é maravilhoso. Eu só falo de amor aqui. Mas nós estamos num planeta que é todo amor? Ou aqui tem muito mal? O mal ainda reina aqui. Então a gente tem que fincar os pés aonde? No chão. O amor é maravilhoso e a gente sempre vai estar com amor no coração, sim. Mas tenha na cabeça que você está num mundo onde habita espíritos que não estão no amor, estão no ódio. Então, se você ficar só no amorzinho viajando na maionese, você vai ser tragado pelos lobos que vibram no ódio. Tá entendendo? Eu amo todos vocês, mas eu sei aonde eu tô. Eu tô no inferno. Eu tô no meio de um monte de capeta. É encarnado e desencarnado. Então, aqui, eu vou amar. Mas vou falar firme. Porque eu sei com quem eu tô falando. Entendem o que eu digo? Esse falar firme não é porque eu odeio, não. É porque eu amo. Senão eu não estava aqui. Ama quem? Os doentes. Os sãos e os doentes, que são a maioria. Quem é o médium das trevas? É aquele que cobra 20 mil reais para fazer uma cura. É aquele que cobra 30 mil para fazer uma cura. É aquele que cobra 15 mil reais para te trazer uma mensagem psicografada da espiritualidade. É aquele que cobra 800 reais para falar com ele 10 minutos numa chamada de vídeo. 800 reais para conversar com ele 10 minutos para ele ter uma conversa fraterna com você. Esse é o médium das trevas, que fala de amorzinho, fala de paz, fala de amor, fala de arquiturianos, sirianos, mestres ascensos, comandantes extraterrestres. Se conhece a árvore pelos frutos. Nem tudo que reluz é ouro. E eu estou aqui para propagar o amor? Sim. Estou aqui para propagar o amor. Mas eu estou aqui para remover máscaras. Máscaras. E também para fazer benfeitores enviados da luz que vieram para fazer um trabalho de luz. E muitas das vezes são espíritos evoluídos, sim, mas se deixaram tragar por esse mundo, pela sedução, pelo dinheiro, pela fama, pelo poder. Você sabia que espíritos evoluídos podem cair com relação a isso também? Podem! Porque se deixaram seduzir. Então eu estou aqui para que eles acordem, porque estão desviados. E eu sei que eles vão assistir. Que eles vêm aqui, quando eles veem que sou eu que estou no vídeo, vem todo mundo. De 5 mil visualizações, a gente vai para 20 mil. Porque eles sabem que aqui vai ter o que eles precisam ouvir. E existe uma coisa chamada força magnética e a presença do Deus vivo que vai atraí-los. Porque eu sou a presença do Deus vivo. Eu sou a presença do Pai. Eu sou a manifestação de Deus, sim. Porque eu sou um com ele. Então eles serão atraídos para cá, sim. E vão ouvir o que tem que ouvir. Porque já não sou mais eu que falo, mas sim o Cristo que fala através de mim. Esses são os médios das trevas, que vão falar de amorzinho, passar a mão na sua cabeça, te abraçar, hipócritas. Hipócritas. Ah, mas fulano de tal chorou. Chorou porque está carente, chorou porque está com problema emocional, não chorou porque sentiu amor. Aqui as pessoas choram porque sentem o amor. É diferente. Esses são os médiuns das trevas que, quando começam a cobrar valores exorbitantes, dando uma desculpa de que o seu trabalho tem que ser valorizado, essa é a desculpa para cobrar valores exorbitantes, e abre uma porta gigantesca para os gênios das trevas entrarem e se fazer passar por arquiturianos, por sirianos, por mestres ascensos, Saint Germain, Jesus, Saranda, porque eles são mestres em enganar e eles imitam igualzinho, se transfiguram. Inclusive, existem outras técnicas de cascões astrais na mesma imagem dos mentores. Cascões astrais, criações mentais, com um ser vivo dentro, um manequim com a aparência de um arquituriano, de um mentor, com um ovoide na cabeça. Isso está em livros, que eu falei agora. Então, esses são os médiuns das trevas, que muitos deles foram enviados da luz, mas se deixaram seduzir pelo dinheiro, pela fama, por um monte de coisa, e agora, em vez de ser médiuns da luz, são médiuns das trevas. No momento atual, que não tem mais tempo, o momento de transição planetária que nós estamos, cuidado, porque os karmas adquiridos não estavam na programação. Então, quando desencarnar, se não mudar, porque dá tempo, muitos são jovens, se não mudar, quando desencarnar, se ficar assim até o fim, quando desencarnar, vai ter uma surpresa quando chegar lá em cima. Em vez de ter trazido para as pessoas virtudes e dharmas, vai ter adquirido um monte de karmas, e aí o seu destino vai ter que ser outro. Vamos falar assim, ó, a quantidade de karma que você adquiriu foi gigantesca. Olha a besteira que você fez. Você vai ter que ir para um planeta primitivo e encarnar lá por 30 mil anos. Várias encarnações para desfazer isso aí. Ou seja, aí vai esquecer totalmente mesmo quem é, vai voltar tudo e vai entrar na roda de samsara de novo, porque muitos já não precisam mais estar na roda de samsara. Tá vendo como é que é arriscado você encarnar e mergulhar aqui? O feitiço pode vir contra o feiticeiro. É arriscado. É arriscado. Até para espíritos iluminados. É bem arriscado. Por isso que muitos deles pedem para vir feios e pobres. Porque a beleza física e riqueza financeira é perigosíssimo. Seduz. É muito sedutor. É extremamente sedutor. Eles pedem para vir feios fisicamente e pobres. A maioria deles. Mas, às vezes, na programação, você tem que vir bonito e com dinheiro. Às vezes acontece isso. Siddhartha Gautama. Às vezes acontece isso. Então, a sedução do dinheiro é muito grande. Aí entram os espíritos das trevas. E aí, os seus mentores, que você acha que são mentores, são eles. São magos negros, são espíritos das trevas, que vão se fazer passar pelos mentores. Então, o médium, ele recebe direções de quem? De Deus e dos espíritos, não é? Dos seus mentores, dos seus guias, seus benfeitores, não é assim que chama? Aqui na Terra. Então, o da luz vai receber orientação dos seus mentores, de luz. E aquele que está nas trevas, falando de amorzinho, de extraterrestre, de paz, vai receber orientação dos espíritos das trevas, que querem fazer com que vocês fiquem nas trevas da ignorância, dormindo, que vocês não despertem. Ele vai usar quem para isso? Ele vai usar quem? O seu médium. Porque o médium dele está aqui na terceira dimensão. Nada melhor do que usar alguém que está na mesma dimensão que vocês, porque eles estão em outra dimensão. Então, Então eles vão usar o seu médium. Eles dizem, é o meu médium. Os magos negros. Assim como o Ramatiz diz, fulano de tal é meu médium, o mago negro também diz, fulano de tal é meu médium. Então eles vão usar alguém que está na mesma dimensão que vocês para influenciar vocês. Eles serão as vozes dos magos negros. Eles são burros? Vão falar de forma violenta e agressiva? Não! Vai falar só de amor, de paz, de arquituriano. Aí sabe qual é a direção que eles vão dar para vocês? Sabe qual é a trama das trevas agora, do momento? Dizer que não vai ter cataclismo, não vai ter tsunami, não vai ter terremoto, que a Atlântida não vai subir e muitos continentes vão descer, não vai ter tufão, não vai ter ciclone, não vai ter furacão, que não vai ter guerra. Não tem uma guerra aí, não tá? Tá tendo tsunami, não tá tendo? Tá tendo tremor de terra? Tá. O planeta está respondendo no momento da transição planetária, de acordo com os seres humaninhos aqui que estão vibrando. Os seres humaninhos daqui, os pensamentos dos seres humaninhos daqui, chama meteoro do universo. E alguns foram desviados, sem vocês saberem. Sabia que tem meteoros que foram desviados? Não caíram aqui? Porque não é para cair, desviaram. Quem desviou? A NASA? Não. Não. Foram os extras. Os extraterrestres. Sem a NASA saber. Bem antes do meteoro chegar. Fora do raio de ação deles aqui. Bem antes. Ah, mas nós não detectamos nada. Foi antes. Antes de vir. Bem longe, estava longe. Já explodiram logo, está indo para a Terra. Está a 1 milhão de quilômetros daqui, está a 100 milhões de quilômetros daqui. Vamos desintegrar. Porque os arquitetos do universo, eles sabem. A matemática deles é muito mais avançada. Os cálculos deles são muito mais avançados do que os matemáticos daqui. Então, o asteroide que está a 200 milhões de distância daqui, de quilômetros, 200 milhões de quilômetros, 200 milhões de anos-luz, eles sabem onde o meteoro vai vir. Aí já vai e destrói logo lá. Com os aparelhos daqui, da tecnologia daqui, da NASA, de onde for, não vai detectar. Então, os magos negros estão usando os seus médicos para dizer para vocês que não vai ter cataclismo nenhum, que não vai ter. Vai ter sim, mas vai ser tudo com ordem e decência, não vai ser com a humanidade daqui, que é sadomasoquista, que quer que o planeta exploda, e quer que venha uma tsunami e varra o planeta inteiro. E é tudo com ordem e decência. Vai acontecer uma tsunamizinha ali, aí vai matar 100 mil. Aí depois vai passar 10 anos sem acontecer nada. Aí vai ter um terremoto não sei aonde, vai morrer 15 mil. Aí depois vai passar 5 anos sem nada, vai ter uma pandemia de um vírus tal e vai matar 600 mil. Ninguém vai perceber. Vai todo mundo dizer assim, ah, foi uma tsunamizinha ali, 10 anos depois aconteceu outra, 3 anos... Isso daí já é a transição planetária em curso. Ramatiz é bem claro quando ele diz que tudo vai ser feito com ordem e decência. Não é como os seres humanos daqui querem, sai devastando tudo. Não, Deus faz tudo perfeito, Deus faz tudo com ordem. E só vai estar lá no desastre quem tem que estar. Serão intuídos para estarem lá. Ah, eu tenho uma vontade louca de ir para a praia hoje. Eu tenho que ir à praia, eu vou à praia de qualquer jeito. Vai à praia. Tá lá bebendo água de coco, tá tudo bem. De repente a água some assim. Nossa, sumiu a água, o mar recolheu a água, todos os peixes tudo pulando na areia. De repente volta, quando volta, uau! Só vai estar lá quem tem que estar. Não precisa ficar com medo de tsunami, de terremoto. Você vai estar onde você tem que estar. Você vai estar onde você tem que estar. Você vai ser intuído para estar onde você tem que estar, porque você tem que passar por aquilo. Quem não tem que passar, não vai estar. Eles não vão avisar assim, Pedro, ó, daqui a uma semana vai ter uma tsunami na praia da Barra da Tijuca que vai matar 100 mil. Aí vai vir um espírito para mim e falar assim, Pedro, olha só, sai daqui, vai embora, vai para Goiânia, Goiás, porque vai ter uma tsunami na Barra da Tijuca daqui a uma semana, ou daqui a duas semanas, ou daqui a um mês, e melhor você sair, porque você não está na sua programação encarnatória, que você fique lá. Eles podem falar isso? Claramente, assim? Pode, mas também podem fazer assim. Eles podem fazer acontecer uma coisa na minha vida? Exu é ótimo nisso. Fazer acontecer um negócio para eu viajar, para dar uma palestra um final de semana inteiro lá em Goiás. Quando eu estiver lá dando a palestra e a casa da plataforma de oração estiver toda lá, aí vem a tsunami aqui e carrega todo mundo. Porque eu moro perto da Barra da Tijuca. Aí carrega todo mundo. Mas eu não vou estar aqui. Mas eles fizeram isso só comigo? Não, eles vão fazer isso com um monte de gente que não tem que estar lá. Um monte de gente vai fazer acontecer um monte de coisa diferente em cada um. Um vai visitar a mãe não sei aonde, o outro vai viajar para os Estados Unidos, o outro vai dar uma dor de barriga e vai não sei aonde. Vai acontecer coisas diferentes com cada um para não estar lá. Aqueles que não têm que passar por isso. Então só vai estar lá quem tem que passar. Então a trama dos Magos Negros agora é fazer, usando os seus médios encarnados, para fazer com que vocês achem que está tudo bem. Vocês estão amparados? Tá amparado, mas amparo não quer dizer que eles vão fazer com que não aconteçam os desastres. Não tem nada a ver. Os desastres vão acontecer e quem desencarnar lá vai estar todo mundo amparado, desencarnando. Como as pessoas pensam, falam as coisas como se fosse uma coisa ruim, os 100 mil desencarnarem. Não é ruim. Eles têm que desencarnar daquele jeito. É bom. Eles têm que desencarnar. Tira esse negócio. Isso é medo de morte. Medo de morrer. Morte não é ruim. Morte é natural da vida. Ninguém vai viver 500 anos nesse corpo. O corpo vai embora e o espírito vai continuar vivendo, mas vai viver fora do corpo. Esse corpo aqui não foi feito para durar 500 anos, nem 1000 anos e nem para sempre. Vai chegar um momento que ele tem que ir embora. Então, gente, pelo amor de Deus, não é ruim. Quando morreu os 100 mil lá na tsunami, vai estar cheio de nave aqui em cima e de espíritos benfeitores das colônias, todo mundo trabalhando junto, catando todo mundo. Catando os espíritos. Catando todo mundo. Tá tudo bem. Vai todo mundo ser catado. Vão catar todo mundo. E aqueles que não morreram de primeira, que ficaram boiando, ficaram, se salvaram, é porque não era para morrer. Ele só tinha que passar por aquilo ali, aquelas coisas todas para acordar, para despertar. Sobrevivi a tsunami. Depois que eu sobrevivi a tsunami, minha vida mudou radicalmente. Deixei de ser materialista, estou mais amoroso, estou mais fraterno. Deu certo a tsunami. Deu certo. Essa era a programação. Ele tinha que passar por aquela tsunami e não desencarnar para poder deixar de ser arrogante, prepotente, materialista, ódio puro. Ele mudou. Virou mais amoroso, passou a amar mais as pessoas, passou a dar mais valor à vida. Passou a se conectar mais com Deus. Deu certo a tsunami. Não tem equívoco. A tsunami não é algo ruim. É que tem que acontecer. Entendam isso. Tire esse medo da tsunami. Tire esse medo do terremoto. Medo do ciclone. Tire esse medo. Eu vi um filme uma vez que tinha um velhinho, um senhorzinho, que ele trabalhava dentro de um local fechado, muito fechado, que era quente, quente, quente, quente, ele ficava tudo sujo, suado. Ele ficou ali décadas trabalhando ali, sem sair dali, décadas. De repente explodiu um negócio, ele viu o fogo vindo. Ele não aguentava mais aquela situação de escravo, naquele lugar quente, sujo, ele trabalhando ali, numa forma de vida horrível, precária. Quando ele viu que o negócio explodiu e o fogo foi vindo, sabe o que ele falou quando ele viu o fogo vindo? Graças a Deus! Por que ele falou graças a Deus? Esse cara é espiritualizado. Por que ele falou graças a Deus? Acabou meu karma. Já passei pelo que eu tinha que passar. O fogo, vem fogo. Ele sabe que ele ia desencarnar e o corpo ia morrer com aquela explosão. O espírito dele ia sair já com o karma quitado. Olha a consciência dele. Por causa dessa consciência, sabe o que acontece com ele? Quando o fogo vier, o espírito dele sai e sobe direto. Por causa da consciência dele. Agora, se ele ficar pensando, o fogo está vindo, vou ficar agarrado no corpo, aí fica agarrado. Só que o pensamento dele foi outro. Já quitei meu karma, estou aqui há 50 anos, já quitei. Está vindo fogo, meu espírito vai sair, eu vou lá para cima. Estou com o karma quitado. Aí ele vai. Por que aqueles religiosos que dizem assim, não, quando morrer acabou, eu vou dormir e só vou acordar no juízo final. Eles condicionam tanto isso na mente que quando desencarnam, desencarnam dormindo. Não acorda. Não acorda. Porque ele condicionou tanto a mente que só vai acordar no juízo final, que ele desencarna e fica dormindo. Tem pavilhões inteiros em colônias, com um monte de espírito deitado, dormindo, esperando o juízo final. Porque condicionou a mente assim. Condicionou a mente desse jeito. Então o cara ali que viu o fogo vindo depois de 50 anos de serviço ali naquele lugar fechado, sujo, ele entendeu o que estava acontecendo. Ele entendeu e disse, graças a Deus, ele está desejando a morte? Não. Ele disse graças a Deus porque o karma dele acabou. E o sofrimento também. Aquele ali sabe que existe um espírito que o que ia morrer ali é o corpo dele, ia se livrar daquele fardo e ia embora. Então tira esse medo dos cataclismos. Tem que acontecer. Transições planetárias acontecem o tempo inteiro. Não só nesse planeta aqui, como em outros planetas no universo. É natural isso acontecer. É para crescimento, é para renovação. É renovação. É igual a morte. Não é morte, não acabou. É uma renovação. Vai se transformar. Vai para uma outra forma de vida, para uma outra dimensão. Vai se preparar depois para uma outra vida, para uma outra encarnação, de repente com outros espíritos, ou com os mesmos espíritos de outra encarnação, ou com os mesmos e alguns outros diferentes, ou com outros totalmente diferentes, ou com só os mesmos, tudo de novo, mas numa programação totalmente diferente, num país diferente, ou num continente diferente, ou no mesmo continente, na mesma cidade, no mesmo bairro, ou num outro planeta, ou nessa galáxia, num planeta dessa galáxia, ou do outro lado da galáxia, ou numa outra galáxia, não importa, vai viver em algum lugar. Não importa. Não se preocupa com isso. Se preocupa com agora. Quando você estiver lá, aí você se preocupa com o que tem lá. Mas é claro que você tem que estar sempre na cabeça que o lá existe. Os lás, muitos lás, infinitos lás. Tem que ter isso na mente. E que o lá tem leis. E o cá também. Porque o cá faz parte do lá. Porque está dentro do lá. Está dentro do universo. Então está sujeito às leis de lá. Igualzinho. Porque está no mesmo lugar. Tem que ter isso na cabeça também. Então os magos negros estão usando os seus médios para dizer para vocês que... Para dizer para vocês... Olha... Estão dando mensagens negativas, de cataclismos, de desastre, de desgraça. Oh, não cai nessa, não. O Saint Germain está dizendo aqui para mim, para vocês não caírem nessa, porque isso não vai existir. É só coisa boa, só coisa linda, maravilhosa. Amor, não vai ter nada, está tudo bem. Sim, está tudo bem. Só que vai acontecer as coisas do jeito que tem que acontecer. É claro que tem gente que exagera. Tem gente que só fica falando de desastre o tempo inteiro. Esses são os sadomasoquistas que gostam de desastre, que é a explosão do planeta. Tudo tem um equilíbrio. Você não vai falar nem de mais e nem de menos. Você vai falar apenas o que vai acontecer. Só isso. Nem mais, nem menos. Então, cuidado com esse negócio. Ah, vou ficar tranquilo agora, que não vai ter tsunami, não vai ter terremoto, não vai ter ciclone, tá tudo bem, não vai ter mais guerra, né? Aqui só tem gente boazinha, né? Aqui só tem gente, né? Evoluída, amorosa, fraterna, né? Que anda devagar, manso, puro de coração. Aqui só tem cordeiros de Deus no planeta Terra. Não. Você vai viver como um adulto espiritual, consciente de saber quem você é, que você é um espírito imortal, que você está aqui por um propósito, por um motivo, para evoluir, para ajudar outros a evoluir, para quitar karmas. Beleza! Então quite os karmas com coragem, quite os karmas com alegria. Fala, Deus está me dando oportunidade de quitar os karmas. Graças a Deus, olha como ele é bom me dando oportunidade de quitar os karmas. Nasci sem os dois braços e sem as duas pernas. Só o tronco e a cabeça. Se nasceu desse jeito, é porque alguma coisa tem. Porque Deus não ia fazer você nascer assim à toa. Porque não tem privilégio para uns que nasce perfeito e você vai nascer sem privilégio. Deus não privilegia uns e não privilegia outros. Nasceu sem os dois braços e as duas pernas, porque você ficou 15 encarnações desmembrando os outros, arrancando os braços das pessoas e as pernas dos seus inimigos, que não são inimigos, porque não existe inimigo, porque tem que ter só amigo, tem que ter só amor. Não existe inimigo. É todo mundo amigo. Esse pensamento de inimigo é o pensamento reptiliano. Pensamento reptiliano. Pensamento de treva. Pensamento de ego inferior. Não é um pensamento de anjo. É um pensamento de diabo. Só que guerra. Resolver as coisas na guerra. Que é o pensamento reptiliano. Seja de poder, de dominar, de manipular. Então nasceu sem os dois braços e sem as duas pernas, porque arrancou os dois braços e as duas pernas de muita gente. Nada mais justo do que nascer sem os dois braços e sem as duas pernas. São as leis de Deus, são justas. Lei de ação e reação. O que você planta, você colhe. A semeadura é livre e a colheita é obrigatória. A cada um segundo as suas obras. Ah, mas fulano é médio das trevas? Nossa, mas eu vejo só mensagem linda através dele. Só mensagem de amor, de paz. Você não está num mundo de amor. Acorda! Você está num mundo de ódio, de raiva. Nós é que estamos aqui para tentar mudar isso. E vai mudar. Quer muitos queiram, quer não. Já está mudando. Toda a egrégora energética do planeta está mudando para melhor. Muitos pensam que não. Ah, não estou vendo mudança nenhuma. Está mudando sim. Está mudando sim. É que não é assim, ó, um estalo. Deus faz tudo com ordem e decência. Ele não é apressado. Ele não tem pensamento humano. Vou fazer tudo esse ano. Vou fazer tudo em 5 anos. Não, não é assim. Nunca foi. Nunca foi. Ele não sacrifica as consciências de ninguém. Ele faz as coisas devagar e rápido ao mesmo tempo. Quando diz que Deus está com pressa, é forma de dizer. Não é que ele está com pressa. É que não tem mais tempo. Então ele está fazendo o que tem que ser feito. Mas também não é a jato. É no tempo que tem que fazer. Então esse é o planejamento das trevas. Os espíritos das trevas vêm usando os seus médiuns que caíram, que sintonizaram com eles, porque se eles estão usando esses médiuns, é porque eles encontraram um terreno fértil para plantar o mal. Ah, mas só falo de amor e paz. Mas tem ganância. Cobro 10 mil reais para te dar uma consulta de meia hora, para você conversar comigo. Isso é treva, isso é o mal. Caridade se faz de graça. E quando se cobra, é apenas para pagar as coisas que você tem que pagar. Ah, mas eu estou desempregado. Só porque está desempregado vai cobrar 5 mil, 10 mil? Não. Não. Você pode cobrar. Mas cobrar em relação ao que você gasta, em relação ao que você se alimenta. Ah, mas o que eu gasto é muito alto. Não. É muito alto, mas você não tem o direito de cobrar 2 mil, 3 mil, 5 mil. Faz as coisas certas que Deus não vai deixar faltar nada para você. Faz as coisas certas. E se tiver faltando, é porque tem que faltar, porque você tem que passar por essa prova. Porque alguma coisa você fez lá atrás que você tem que passar por isso. Passa na dificuldade dando glória a Deus. Ah, mas eu estou servindo a Ele, eu estou fazendo bem, eu estou passando fome. Está passando porque tem que passar. Ah, eu quero melhorar isso e não vem nada. Corre atrás. Vai estudar. Faz um concurso público. Arruma um emprego. Espiritualidade não é emprego, não. Espiritualidade é para ajudar na evolução do planeta, da humanidade do planeta. Não é emprego, não. Eu tenho meu emprego, eu. Eu tenho meu emprego. Sou servidor público. Eu estudei, eu sou concursado. Eu estudei para isso. Eu me tranquei no quarto e fiquei comendo livro. Eu tenho meu trabalho. Eu não preciso de espiritualidade para me sustentar. Minhas motos, meus carros, minhas roupas, eu compro com dinheiro do meu trabalho. Ah, mas apareceu isso. Deus provê. Deus provê. E Deus proverá. Deus é prosperidade. Você pode usufruir de algumas coisas? Pode. Com decência e com regra. com equilíbrio. Mas para você usufruir dos negócios com regra e equilíbrio, tem que ter como ocupar, senão você exagera. Aí, se exagerar, aí a treva entra. Aí a treva entra. A treva entra. Estou desempregado. Gasto não sei quanto de luz, os copinhos, água. Gasto tempo, gasto isso, gasto aquilo. O aluguel aqui é R$1.000. O aluguel é 1.000. Eu tenho 10 pessoas para assistir a palestra. 10. O aluguel é 1.000. O aluguel é 1.000. De luz é mais um tanto. Beleza. Então, perante o aluguel, daqui, é um exemplo só. Tá? Aqui não é aluguel, aqui é tudo da Sony do Brasil. Eu estou dando só um exemplo. Se é 1.000 e tem 10 pessoas, quanto é que eu vou cobrar delas? R$100 de cada um. R$100. R$100 não são R$1.000. Nem 10 mil. Nem 100 mil. É 100. É assim que se cobra. Gastei por mês R$500 de luz. Atendi 5 pessoas. Vou cobrar quanto? R$100. Mas eu tenho que comer, eu tenho que beber, então bota aí mais 500 da comida, porque eu tenho que me alimentar. Então, se tem mais 500 e são 5 pessoas, então são mais 100. Então eu cobro 200. Porque tem a comida e tem a luz que tem que pagar. O aluguel, tudo deu R$1.000. Se tudo junto deu R$1.000 e tem só 5 pessoas, então é proporcional ao número de pessoas que você gastou. Foi 1.000? Tem 5. Foi 1.000? Tem 10? Então é R$100 para cada um. É proporcional ao que você gasta. Ah, mas o meu proporcional vai dar 20 mil para cada um. Que proporcional é esse? O que você está usando aí que está tão caro desse jeito? Tem alguma coisa errada aí. Não existe esse valor. Agora eu posso dizer que um negócio não existe. Agora eu posso dizer, não existe. Isso não existe. A treva entra, gente. A treva entra. E o mago negro, o espírito das trevas, ele sabe se fazer passar por mentor. O diabo engana. Não é assim que está na Bíblia? Que ele engana até os escolhidos? É o que está acontecendo. O diabo está enganando um monte de escolhido. Gente que foi enviada pela luz. Que está sendo usada por mago negro. Aí vai ter gente que vai dizer assim, Pedro está falando de mim. Você tem algum nome aqui? Eu estou falando para uma pessoa só? Eu estou falando para gente que eu nem conheço. Por que eu estou falando que você não conhece? Porque o pai me falou que tem um monte que está nessa situação. Precisa ele me dizer quem é, não? Precisa ele me dizer. A mensagem vai chegar em quem tem que chegar. Eu não conheço, mas ele conhece. Ele conhece? Não, o pai conhece cada um. O pai conhece cada um. O que está sendo falado aqui não está sendo falado ao Léo, uma coisa que não vai ter efeito, não. O que está sendo falado aqui tem endereço certo. O que está sendo falado aqui tem endereço certo. Porque não sou eu que estou falando. É ele que está falando através de mim. Ele está dizendo que isso está acontecendo. E não é com um, dois ou três. É com muitos. Ele não vai ficar dizendo o nome de cada um. E eu não quero saber. Você é coisa de criança. Não precisa saber. Vai chegar. Ele sabe quem é. Isso é que importa. Precisa não saber, não. Ele sabe. Ele sabe. Espiritualidade não é isto. Existem evoluções e evoluções. Existe espírito evoluído, que é evoluído, mas no cosmo é um evoluído criança. E existe no cosmo espírito evoluído, que no cosmo é um evoluído pré-adolescente. Existe espírito evoluído no cosmo, que é evoluído, mas é um evoluído adolescente. Existe espírito no cosmo, que é evoluído, mas é um evoluído adulto, mas um adulto que começou a ser adulto agora, com 21 anos. Existe espírito no cosmo, que é evoluído, mas é um adulto de 30. Existe espírito no cosmo que é evoluído, é um adulto de 45. Existe espírito no cosmo que é evoluído, que é um idoso. Então, não fique achando que é evoluído, não, porque tem evoluídos e evoluídos. Então, o evoluído que é criancinha pode ser chamado a atenção do evoluído que já é adulto. Porque o evoluído adulto é muito mais evoluído do que o evoluído que é criança. Então, o evoluído criança vai tomar esporro do evoluído adulto, sim. Vai tomar bronca, porque está fazendo travessura. Está fazendo criancice. E não veio para cá para fazer criancice. Veio para cá para fazer coisa séria. Porque é uma criança evoluída no cosmo, mas aqui na Terra, essa criança evoluída é considerada adulta. Mas está fazendo papel de um verdadeiro bobão. A coisa está feia, hein? Aqui em cima, o bicho está pegando. Fala de arquituriano, fala de siriano, fala de extraterrestre evoluído, de comandante, e não sabe como é que funcionam as coisas? Não conhece as leis do universo? Está brincando com as leis do universo? Está brincando com Deus? Está brincando? A mão dele vai pesar, hein? Vai pesar forte. E vai pesar na medida certa. E a medida certa dói, hein? Vai pesar na medida certa, nem mais nem menos, porque ele é justo. Mas o certinho dele vai ser na proporção da sujeira que você está fazendo. Mas só que você não tem consciência do tamanho da sujeira. Você está achando que a sujeira é só um pouquinho, mas ela é um lixão, é muito maior. Então vai dizer que Deus está sendo injusto, que está cobrando além do necessário, que está exagerando? Não está, não. É porque a besteira que você está fazendo é gigantesca e você não enxerga isso. Você não enxerga o tamanho do karma que está sendo adquirido. Porque é criança evoluída no cosmo. Criança evoluída no cosmo, criancinha de 2 anos de idade, que acabou de virar um Cristo agora, acabou de virar uma consciência crística agora, e está na consciência crística nível 1. Existe a consciência crística nível 10 trilhões. Aquele que está na consciência crística nível 1, bebezinho, bebezinho espiritual, bebê, tem muito que aprender. Tem muito que aprender. Não fica se achando, ai, eu sou um Cristo. Para. Cristo que nível? Cristo nível 1? Nível 2? Nível 3? E o Cristo nível 100 mil? Cristo nível 1, nível 2, nível 3, nível 10? Tem muito que aprender ainda. Tem muito que aprender. Os seres humanos daqui, quando a gente se coloca na internet e diz que é o Cristo, fica todo mundo louco. Nossa, vaidoso, ego, orgulho. Eles são crianças, eles não têm visão de universo. Isso é atitude de crianças. Já é da natureza deles, são crianças, são infantis. São orgulhosos, não aceitam ninguém acima de si. É da natureza deles, eles são isso. Por isso que eles estão aqui na Terra. Beabá, hospital, presídio. Por que tem que estar apartado? Porque são crianças. Se deixar as crianças soltas, elas fazem besteira no universo. Então as crianças têm que ficar num colégio interno com monitores. Monitores invisíveis e monitores invisíveis que são levados à carne. Então, não vem com essa de achar que é Cristo, porque se você é um Cristo nível 1, nível 2, nível 3, vai vir um Cristo aqui nível 15 que vai te dar um puxão de orelha. Porque é um Cristo mais experiente. Porque é um Cristo mais experiente, ele não veio só para unir todos. Ele não veio só para unir todos e para propagar o amor na Terra e tudo mais. O Cristo mais experiente, ele veio como fiscalizador de Deus. Fiscalizador. Porque já tem experiência para fiscalizar. Fiscalizador do que foi programado lá em cima. E está fugindo da rota. Está fugindo da rota. Não foi como está programado. Então, eu vou fiscalizar e vou falar. Vou repreender. Porque não está fazendo o que foi programado. Enquanto estiver fazendo o que foi programado, eu vou falar de outra forma. Aí eu vou falar, vem cá, amorzinho e tal. Mas está começando a fazer o que não foi programado, desvirtuando da lei do pai, Aí eu vou falar grosso. Não vou falar manso, não. Vou falar grosso. Porque a obra dele não é brincadeira. Nós estamos lidando com vidas, com a evolução de espíritos. Isso é coisa muito séria. Que negócio é esse? Tem ideia da quantidade de karma que está sendo adquirido? Vocês não vieram para isso. Vocês não vieram para isso. Vocês vieram para servir, não para serem servidos. Não para viver em luxúria, cobrando uma coisa que é para fazer ou de graça ou para cobrar o valor proporcional, que é sempre baixo. Nunca é alto. E tem algumas pessoas que não vão poder pagar esse valor baixo. Você vai fazer de graça. Vai fazer de graça. Não vai negar, não. Ah, eu não posso pagar 100. Eu só posso pagar 5. Você está vendo que o cara está passando fome. Ele está tirando aqueles 5 que ele está tirando do leite dele. Você vai falar assim, não, guarda os 5. Eu não quero. E faz o negócio de graça. Porque é um filho de Deus que está ali, que está precisando. Então por que que você não aceitou o 5? Porque você tem conexão com Deus e você está próximo daquela pessoa. Você leu todo o campo áurico dela e você vai sentir o que ela está sentindo. Você é médium ou não é? Você vai sentir o que ela está sentindo. Você adentrou o campo áurico dela. Você vai saber o que ela está passando. Você vai sentir a dificuldade que ela está passando. Você vai pegar os 5? Você vai dizer, não, fica com os 5, ainda vai dar mais 50 para ele. É assim que se faz o trabalho. É desse jeito. Ah, mas se eu der os 50, a minha conta de luz vai atrasar. Não importa, ele está sofrendo mais do que você. Dá os 50 para ele que depois Deus vai te dar centuplicado. Confia, vai vir centuplicado. Confia, vai aparecer mais. Mas tem que dar de coração. Então entenda como é que funcionam as coisas. Confia, anda tranquilo, anda calmo, seja adulto. Você vai ver as crianças todas se desesperando, ficando nervoso. Você vai ficar em paz, calma, porque você é um com paz, é um com a fonte. Teu pensamento é outro. Teu pensamento é cósmico, universal, adulto espiritual, espírito antigo, que já peregrina pelo universo há muito tempo. Vai dar uma de criança? Vai dar uma de criança? Olha, o Cristo foi torturado, ficou desfigurado, aparecendo costela, jorrando sangue, aparecendo órgão. Vocês acham que ele ficou como? E ele estava ali tranquilinho, passando por tudo aquilo, porque ele sabe muito bem quais seriam os efeitos daquilo ali. Eu fico tranquilo aqui e continuo fazendo a vontade de Deus e sendo a voz dele. Mesmo com tudo que está acontecendo, está sendo maravilhoso. Tudo que está acontecendo já aconteceu. Está tudo dentro da programação, a espiritualidade já sabia que seria dessa forma. Propagou. E vai propagar mais. Vai propagar mais. Do escândalo vem a luz. Quando o trabalho é da luz. Agora, quando o trabalho é das trevas, vai vir escândalo e não vai vir luz. O escândalo vai permanecer. Vou falar o que eles estão mostrando desde o início do filme. Eu não sei o que eles querem dizer com isso, mas eu vou deixar eles falarem. No decorrer do que eu falar, vai saindo tudo como saiu até agora. Aqui é o endereço certo. Keanu Reeves. Constantine. Vocês. Aquilo ali é só um filme? Não. Meia-noite. Quem é o Meia-Noite? Lembra do Meia-Noite? Aquele homem negro. Bonito. Boa pinta. Meia-noite, parece um Exu dele, isso. Demons stay in hell. Angels in heaven. Eu não posso interferir. Os demônios ficam no inferno. Os anjos no céu. Eu estou todo arrepiado aqui porque eu não estou sozinho. E a presença dele está muito forte em mim. Os anjos ficam no céu e os demônios no inferno. O equilíbrio. Eu não posso interferir. Constantine é médium desde criança. Sentava no ônibus, olhava para o lado e via um monstro na frente dele. Lembra daquela cena? Ele criança, ele adolescente, ele olha para o lado e vê um bicho, abre uma bocarra, aquilo é um espírito. Não é coisa da cabeça dele. Isso existe. Quando eu vi esse filme, eu me vi. Porque é tudo o que acontece comigo. E muito mais. O que acontece comigo já é mais. Meia-noite, eu preciso ir lá. E ele faz todo aquele procedimento. E ele vai lá. Aonde? No inferno. Em dimensões inferiores, no abismo. Desdobrado. Vocês lembram? A demoniada, toda aglomerada, se encostando do outro, uma gritaria danada. Aquilo existe, tá? É ranger de dentes o tempo inteiro. Eu já fui numa dimensão igual aquela com carros velhos, ventania, papel voando, queimado, prédios velhos. Eu fui. Desdobrado, consciente, não é sonho. Vamos no final do filme. E depois a gente volta. O Constantino está no chão, sangrando. Desce alguém todo de branco, assim. Não desce? E ele chama, o Constantino chama ele de Lu. Que ele fala que é Lúcifer. Esquece o Lúcifer, espírito de luz. É só uma nomenclatura. Tira a nomenclatura. Aquele ali representa o chefão do inferno. Por que que o Lúcifer deseja tanto ele? Por que que Lúcifer deseja tanto Constantine? Baba, chega a se babar querendo a alma dele. Alguém aqui sabe? No filme não diz, mas estão me dizendo o que que representa. Constantine é um espírito evoluidíssimo. Ah, mas ele fumava e adquiriu câncer. Está encarnado, produto do meio. Produto do meio. No final, Deus deu um ensinamento para ele. Qual foi o ensinamento? Ele fazia o trabalho com interesse, Constantino. Com interesse, ele tirava os demônios das pessoas, das meninas, das mulheres, com interesse, para ir para o céu. Estava errado. Estava errado, ele estava fazendo da forma errada. Está vendo por que que Deus mandou eu falar isso? Porque você está fazendo a obra de Deus por interesse. Vai para o inferno, falando de arcturiano, falando de extraterrestre, de mestres ascensionados, quando desencarnar vai ter uma surpresa. Vai lá para baixo. Com roupa de mestre ascensionado, plasmada no seu espírito. Quem sabe um comandante extraterrestre? Lá embaixo, vestido de mestre ascensionado, com um monte de diabo rindo de você. Ele estava fazendo por interesse, o Constantino. Quando é que foi que as coisas mudaram? Sabe quando é que foi que as coisas mudaram? Quando ele chegou para o Lúcifer e falou assim: você já esperou tantos anos para me levar? Espera só mais um minuto. Eu quero te pedir uma coisa. Eu dou a minha alma para você. Você pode me levar com uma condição. E o Lúcifer disse: qual? Tira a fulana do inferno, a irmã da cicrana, da policial. Tira ela do inferno, manda para o céu e eu vou no lugar dela. Quando ele falou isso, o que, que aconteceu? O sacrifício. O céu se abriu e ele foi. Aí sim ele fez o certo. Faz o mesmo. Se redime agora. Se arrepende. Para de cobrar 20 mil reais com cura. Para de cobrar 30 mil. Para de cobrar 800 reais para ter conversa fraterna com seu irmão que é filho de Deus. A conversa fraterna é de graça. Se arrepende agora, de coração, que aí as coisas vão mudar. Ah, mas o Nil voltou. Não tem equívoco na obra de Deus. Deus tem propósito com ele, porque conhece o espírito dele, conhece o coração dele. Deus sabe o que ele vai fazer. O Lúcifer puxou ele, o diabo também cura. Ah, mas eu curei. O diabo também cura. Você é médium das trevas. O mago negro cura também. Não se vangloria com isso, não. O mago negro também cura. Ele usa o seu ectoplasma e cura. O Lúcifer foi lá, enfiou a mão no pulmão dele, tirou duas gosmas pretas, que era o câncer, e deixou ele limpinho, sem câncer, e disse: você vai viver, você vai viver, você vai ter a oportunidade de provar se você realmente é do céu ou do inferno. Curou ele. Quando ele foi curado e continuou vivo, continuou encarnado, o que, que ele fez no final do filme? Quando ele ia puxar um cigarro, ele não puxou mais o cigarro. Ele estava limpo, sem câncer. Ele fez o quê? Mastigou um chiclete. Porque ele entendeu que aquilo dali era suicídio. Só que Deus tem um plano com ele. Ele não poderia desencarnar como um suicida, senão ele ia para baixo. Ele não é lá de baixo. Ele não é de baixo. Ele é de cima. Então Deus usou o mal para fazer o bem. Deus usou o Lúcifer para tirar o câncer dele, para ele ficar limpo, para ele fazer as coisas certas. Que ele foi programado no plano espiritual que ele tinha que fazer. É assim que Deus é. Entenda. Expande. Abre a mente. Entenda o que está acontecendo nos filmes. Muitos desses filmes são espirituais e você está vendo como uma ficção e não enxerga além, está limitado naquilo dali. Olha o que eu trouxe para você agora. Eu expandi para você o filme. Você não enxergou isso, né? Tudo que eu disse aqui agora. Você não enxergou? Vamos voltar no final do filme. Gabriel, a mulher que representa um anjo, tem asas. É um anjo, hein? É um espírito evoluído, Gabriel. Que era a mulher de cabelo curto, a lourinha. Ela pegou a espada, a lança do destino. É a lança. Foi a lança que entrou em Jesus. Ela pegou a lança do destino e ela ia enfiar no filho do diabo que estava ali. Quando ele saísse de dentro dela, ela ia enfiar nele. Quando ela foi enfiar, ela ficou paralisada. Quem foi que paralisou ela? Não. Quem paralisou ela foi o Pai. Foi a fonte. Foi Deus. Porque ela estava extrapolando o livre-arbítrio. Ela extrapolou, ela saiu do equilíbrio. Foi o Pai. Segurou ela e veio uma ventania. Uma ventania. Que ventania é aquela? É a presença do Deus vivo. Ele existe. Bem-aventurado aquele que crer sem ver, para ver Deus. não é para ver, você tem que senti-lo. Sente! Não é para ver ele, isso é coisa humana. Isso é visão humana. Ouça o que eu digo para que você tenha vida. E entenda como é que o universo funciona. Sinta-o. Ela segurou e paralisou. Começou a ventar. E ela sentiu a presença dele. Ela sabia que era ele. Tanto é que ela disse, meu pai. A ventania veio e arrancou as asas dela. E ela deixou de ser anjo. E se tornou um ser humano. Que ensinamento foi esse para o anjo? Anjos podem cair. Ela caiu. Lembra do que eu disse dos degraus de espíritos crísticos? Os degraus? Ela ali era um espírito crístico, nível 2. Um Cristo jovem, que tem muito o que aprender. Tem muito o que aprender. Então, foi necessário que aquele Cristo, que já atingiu a consciência crística, fosse o que não precisava encarnar mais, reencarnasse de novo. Ali representa a reencarnação de um anjo, de um Cristo que caiu. Ela foi, virou humana. E aí, ela virou um ser humano para aprender aqui, ó. Que aqui, aqui o bicho pega. Aqui o bicho pega. Aqui, ó. Bicho pega. Olha o que estão fazendo comigo. Procurem na internet o que os diabos estão fazendo comigo, encarnados. Eles sentiram a minha energia e eles estão vindo com tudo para cima de mim. Por que não fazem isso com outros espiritualistas? Fazem comigo. Porque eu sou quem sou. Filho de quem sou. Eu aqui nesse planeta, eu sou intruso. Eu não sou daqui. Eles sabem quem eu sou. Eles sentiram a minha presença. Eles sabem de onde eu vim. Eles sabem o que eu faço quando eu vou lá embaixo. Eles me conhecem. Eles sabem que lá embaixo, fora desse corpo aqui, com o meu espírito não tem conversa. Com criminosos. Eles se aproveitam porque eu estou aqui. Que aqui eu estou em desvantagem. No plano espiritual, o buraco é mais embaixo. No mundo real. Levou ela à reencarnação de novo. Vai sentir de novo que é reencarnar, porque não aprendeu. Quis fazer justiça com as próprias mãos. Não é ela que tem que fazer justiça, ela saiu do equilíbrio. A partir do momento que ela pegou a lança do destino e foi enfiar lá no filho do diabão, ela começou a querer fazer justiça com as próprias mãos. Não é ela que vai fazer justiça, quem faz justiça é Deus. Ela errou, e errou feio. Então por que colocaram ela para reencarnar de novo? Porque ela tem muito mais conhecimento, quanto mais conhecimento, mais responsabilidade. Ela sabe muito bem que ela não poderia fazer aquilo, ela tem o conhecimento daquilo, ela não era ignorante, ela era um anjo. Ela sabe que ela não podia fazer aquilo, e mesmo assim fez. Então a mão dele pesou, entendeu agora? A mão pesar, quanto mais conhecimento, mais a mão vai pesar. Para você, que tem conhecimento, está fazendo besteira, está fazendo da obra do meu pai negócio. Com os meus irmãos, filhos de Deus, crianças espirituais, que não têm conhecimento, são imaturos e ingênuos, e você está se aproveitando disso. Isso é a atitude de um diabo, não é de um Cristo. Virou homem de novo. Gabriel, o anjo. Não é o arcanjo Gabriel. Gabriel ali é só um nome. Ou vocês acham que existem anjos? Só existe um Gabriel. Existem outros com o nome de Gabriel. Outros anjos. Mais evoluídos, outros menos evoluídos. A quantidade de anjos é muito maior do que vocês imaginam. Muito maior. Aí ela vem. Aí o Constantine, que é o Keanu Reeves, fazendo papel, Constantine, olhou para ela e disse, humano? Você não merece ser humano. Você não merece isso. O que que significa isso aí, gente, que ele diz? O que que significa isso? Se conecta com Deus aí. Qual é a resposta? Ninguém sabe? Não, não, gente. Se liga na fonte. Pega a resposta do rei. Não está no filme. Sabe por que ele falou que você não merece ser humano? Não é nada disso que vocês falaram. Porque é uma bênção e tanto estar encarnado. Por isso que ele disse, você não merece ser humano. Porque é uma bênção e tanto estar encarnado. Muita gente não se dá conta disso. E deixa a encarnação passar e não faz o que tem que fazer e perde a oportunidade. Tem bilhões na fila querendo reencarnar. É uma bênção e tanto. Por isso que eu estou aqui. Porque eu sei. Eu sei. Eu sei o efeito que esse vídeo vai dar. Eu enxergo longe. Eu enxergo longe. Por isso que eu estou aqui. Por isso que eu não estou na praia. Por isso que eu não estou no cinema. Eu fui fazer meu passeio hoje de manhã, mas o passeio durou o dia inteiro. Eu vim para cá cansado, porque eu sabia que Deus ia me usar. Eu fiz o meu passeio, mas eu vim aqui fazer a vontade dele. Então eu posso fazer meu passeio. Eu vim aqui agora e eu fico aqui quanto tempo ele quiser. Se ele quiser palestra de 5 horas, vai ser palestra de 5 horas. Se ele quiser ir até amanhã de manhã, vai até amanhã de manhã. Eu desmaio aqui, eu caio no chão. Mas eu caio no chão dando palestra, falando. Porque eu sei o efeito que isso aqui vai dar. Imagina esses que estão usando isso aqui para fazer maledicência, para julgamento, para desacreditar e desmerecer os enviados de Deus, porque sentiram a energia dele. Imagine a quantidade de karma, hein? Imagina o efeito, porque esses também influenciam, também tem magnetismo, poder de convencimento, falam bem, tem um português muito bem feito, tem conhecimento, usando conhecimento para o mal, se aproveitando da imaturidade e da ignorância das pessoas, que a maioria é ignorante e imaturo. Tanto é que aqui é cheio de religião, cheio de dogmas, cheio de fundamentalismo, cheio de sectarismo, aqui tem guerra, aqui tem assassinato, tem inveja, tem ciúme, tem orgulho, tem arrogância, tem prepotência. Isso tudo é criancice. Ânsia, sede de poder, criancice, coisa de crianças espirituais. Acabaram de despertar agora, acabaram de sair do reino elemental agora. Crianças. Aí tem que vir alguém para dar uma sacudida, porque estão fazendo da espiritualidade show. Virou show, palco. Tem gente que fecha um local imenso, gente que tem conhecimento, hein? Gente que foi instrumento da espiritualidade, agora não é mais, se desviou. Foi instrumento da espiritualidade, psicografou livros, incorporou entidades venerandas, fez da obra de Deus negócio, fechou, fez da obra de Deus show, fechou tudo, cobrou R$1.000 no ingresso e fantasiou todo mundo de extraterrestre, para poder receber as pessoas, todo mundo fantasiado de ET. Ah, peraí, gente. Dá um tempo. Dá um tempo. Tá achando que espiritualidade é brincadeira? Acho que vocês esqueceram a estadia que vocês tiveram no abismo. Vocês sabiam que muitos de vocês já foram ovoides? Muitos de vocês já queimaram o fogo do inferno durante várias vezes na erraticidade, no período entre vidas. Vocês esqueceram? Querem voltar para lá? Foi bom? Foi bom ficar lá 1.000 anos? Foi bom ficar 5.000 anos lá? Foi? Tá querendo voltar? É? Tá gostoso ficar lá embaixo? Vocês são sadomasoquistas, então. E eu não estou falando com todos, não. Eu estou falando com aqueles que têm endereço certo, aonde vai chegar. Porque tem outros que estão assistindo aqui que estão em casa vibrando. Vibrando. Estão dizendo assim, tem gente aí que está assistindo, está em casa, eu sei que você está fazendo isso. Vibrando, dando graças a Deus. Até que enfim chegou alguém sensato até que enfim ele veio para dizer as verdades que precisam ser ditas e as máscaras caírem e colocar as crianças espiritualistas que se acham adultos nos seus devidos lugares. Por que que eu estou falando isso? Por que que tem várias vozes conectadas, várias mentes conectadas em mim? E a minha voz, se você se concentrar, se você for médico, você vai perceber que tem 1000 vozes falando aqui junto comigo. Tem uma legião de anjos falando através de mim. O céu está falando através de mim. Espíritos guerreiros. Presta bem atenção. Ouve o timbre, a bússola. Não é como o ouvido físico, não. O ouvido físico você não vai ouvir. São os ouvidos espirituais. Ouça. Tem mais de 1000 vozes falando através de mim. Porque está vindo de lá. Como era com os antigos profetas. Lembra de João Batista? Era assim que ele falava. E muitos outros falavam desse jeito. Lembra como é que o profeta Samuel falou com o rei Saul? Você acha que ele falou manso? Você acha que o profeta Samuel falou manso com o rei Saul? Sabe quem foi quem é o profeta Samuel? O profeta Samuel é uma das encarnações do Chico. Chico Xavier foi o profeta Samuel. Foi uma das encarnações dele. E ele falou grosso com Saul, porque Saul estava desviado dos caminhos do Senhor já há muito tempo. Por isso que Deus tirou Saul e botou Davi. A coisa é séria, não é brincadeira. Um conselho que você dá na internet nas atitudes, você eleva uma legião de espíritos para o inferno. Cuidado com o que você fala no YouTube. Cuidado. Muitos vão tentar distorcer o que eu digo, desacreditar, desmerecer, me caluniar e de falar. Isso é o nível evolutivo deles, eles são isso. Você vai cair nessa? Problema seu. Sente energia. Tem médium aqui, que as médiums daqui são afloradíssimas. Tem médium aqui que viu determinados vídeos na internet que não conseguiu ver 5 minutos. Se cagou toda, foi correndo para o banheiro e teve uma diarreia. Foi pro banheiro e se borrou toda. E a outra vomitou. Porque sentiu a energia de quem estava gravando o vídeo, como estava falando. E aqueles que não vomitam e não se borram todo com o que estão vendo, e estão concordando com certas pessoas que gravam vídeo no YouTube, é porque estão em afinidade com eles e estão na mesma sintonia. Vive no mesmo cocô que eles. Gosta de ficar no mesmo cocô que eles. Se compraz naquela energia, porque é trevas. Por isso repele a luz. Eu sou atacado desde que eu nasci por espíritos das trevas. Eu ficava perguntando para Deus o porquê que eu era tão atacado. Um amigo meu, que é desencarnado, ele desencarnou com 40 e poucos anos. Ele era um médium afloradíssimo. Ele via os espíritos como se encarnados fossem. O mentor dele era Pai João de Aruanda, o João Cobu. Era mentor espiritual dele. Ele via Pai João na frente dele, assim, como se fosse uma pessoa encarnada. E ouvia a voz do Pai João. Ele tinha uma mediunidade tanto, esse meu colega, esse meu amigo. Não vou falar o nome dele, mas ele tinha uma mediunidade tanto. Ele morreu com 40 e poucos anos. Desencarnou com 40 e poucos anos. Sabe o que, que ele falou? Ele veio aqui. Ele veio aqui. Na plataforma. No início, não tinha canal no YouTube ainda. Ele veio aqui. Bateu papo comigo, com a Sônia, com a Sabrina, com a Dil, com os outros médios que estavam aqui. E ele falou assim para a Sônia e para os outros médios. Eu nunca vi, olha o que esse meu amigo disse. Eu nunca, esse meu amigo, ele tem uma visão universalista. Então ele entrava em igreja evangélica, igreja católica, centro espírita, centro de Umbanda. Ele tinha uma visão muito aberta. Ele falava com cada um de acordo com a sua crença. Ele fazia obras em igreja evangélica, fazia obras em centro de Umbanda, fazia obras em centro espírita, ele ajudava todos, ele era um servo de Deus e tanto. Ele fazia muita caridade. Um bom homem, um bom espírito. Ele está trabalhando aqui na plataforma também. Ele já incorporou em mim algumas vezes. Tem tempo que eu não vejo, tem tempo que ele não incorpora em mim. Mas eu sei que ele está aqui na plataforma. Sabe o que ele falou aqui? Quando ele estava encarnado, que ele falou aqui para a Sônia, para o seu Adil, para a Sabrina, ele falou assim, eu nunca vi uma pessoa ser tão atacada por espíritos das trevas como o Pedro. Eu nunca vi, é surreal, eu nunca vi uma pessoa ser tão atacada como ele. Porque os espíritos das trevas sabem quem eu sou e o que eu vim fazer. Eu sou atacado desde criança e perseguido porque eu estou num ambiente hostil, totalmente contra o meu lugar de origem, por amor. Quase que eu falei o nome dele agora. Ele falou, o Cicrano falou, eu nunca vi alguém ser tão atacado como o Pedro. Teve um desdobramento que eu fiz, isso um, dois desdobramentos. Eu desdobrei e um espírito das trevas, ele se transfigurou numa imagem, ele não se mostrou para mim como ele era. Eu desdobrei totalmente consciente. Ele se transfigurou num pastor muito conhecido. Que vontade de falar o nome dele. Que vontade de falar quem ele é, porque é um espírito das trevas reencarnado falando de Jesus. Mas eu não posso falar, para não dar problemas. Né? E não é preconceito com religião, ele é um pastor, mas espírito das trevas tem todas as religiões. Tem dirigente espírita das trevas, tem pai de santo da Umbanda das trevas, tem pai de santo do Candomblé das trevas. Então, antes que falem que eu estou com preconceito de religião, para distorcer tudo que eu falo como espírito das trevas que são, né, eu estou dizendo que esse pastor não é a religião, é ele. A religião não tem nada a ver com as atitudes dele, é ele. Esse espírito das trevas se transfigurou nesse pastor. Por que ele se transfigurou nesse pastor? É uma forma de Deus dizer que esse pastor está servindo as trevas. Não está servindo a Jesus, não. Está servindo as trevas. Está aí na televisão. É um, dois. O espírito das trevas se transfigurou nesse pastor e ele olhou para mim com uma raiva danada, em desdobramento, ele me deu um beliscão no braço. Um beliscão. Eu senti o beliscão. Ele me deu um beliscão e eu falei assim, quem é você? Aí ele falou assim para mim, eu sou o Hades. Com uma raiva, uma fúria, um ódio de mim, nada. Eu sou o Hades. Hades é quem? O rei do inferno. Ele quis dizer que ele era um espírito das trevas. Teve um outro que eu tive. Esse foi um sonho. Uma espécie de sonho desdobramento, vamos dizer assim. Totalmente consciente, um sonho lúcido. Eu estava na praia com um parente meu, não vou dizer quem era parente, um parente de sangue meu. E tinha várias pessoas na praia. E aí eu estava ali, eu vi uma garrafa na água, uma garrafa de vidro. Aí eu peguei e falei, que essa garrafa está fazendo aqui? Peguei a garrafa. Dentro da garrafa tinha um papel, uma espécie de papel com uma fotografia. Essa fotografia parecia aquela garrafa do gênio, da lâmpada, mas ela era de vidro. Tinha um papel dentro, com uma fotografia. A fotografia era a fotografia de uma mulher muito linda, com um vestido vermelho, mas com dentes de vampiro, o cabelo preto, comprido, linda, bonita, muito bonita fisicamente, de corpo e de rosto, e com os dentes de vampiro. E aí eu peguei, nossa, que coisa diferente. E aí o meu parente que estava do meu lado falou assim, Pedro, joga isso fora, isso é das trevas, joga isso fora. Porque eu fiquei brincando com aquilo. Ele falou, joga isso fora. Aí eu peguei aquilo e joguei no mar. Quando eu joguei no mar, aquilo explodiu. Quando explodiu, aquilo se transformou num leão de duas cabeças. Um leão, mas não é um leão do tamanho dos leões daqui, não. Um leão gigantesco, parecia um elefante, do tamanho de um elefante bem grande. Um leão do tamanho de um elefante, com duas cabeças, raivoso. Na praia tinha um container no meio da areia, um container de ferro, com escadas. E aí todo mundo começou a correr quando viu aquele leão de duas cabeças gigantesco. Eu corri também. Esse container tinha escadas. Eu subi as escadas do container e fiquei no teto do container, deitado, olhando para baixo, o leão destroçando todo mundo. O leão pegava as pessoas na praia e destroçava, rasgava as pessoas no meio, destroçava todo mundo. E destroçou o meu parente também. E eu fiquei no container e eu falei assim, ferrou, ele vai me pegar. Depois de destroçar todo mundo, ele ficou rodeando o container com o meu em cima. Só que ele rodeava, ele andava e ficava olhando para mim. Ele rodeava o container e eu em cima do container. E ele não me pegava. Nesse sonho lúcido, a fonte criadora, o pai, que as pessoas dizem que é impossível, que não pode se conectar com o filho, como não? Se eu sair dele, você também. Ele pode se comunicar com todos. Ele fala com você direto, mas você não ouve. Virou uma pedra para a espiritualidade. Fez a espiritualidade negócio, materialista, não acredita. Quando eu estava em cima do contêiner e o leão de duas cabeças ficava rodeando o contêiner e não me pegava, sabe o que, que o pai falou para mim? Ele não pode tocar em você. Ele não pode tocar em você. Então não vai ser diabo encarnado nenhum que vai me impedir de fazer a vontade dele e de ser a voz dele. Porque diabo não tem poder nenhum sobre mim, seja encarnado ou desencarnado. Porque a autoridade dele está sobre mim. Pode fazer a magia que quiser para mim, não vai pegar nada enquanto eu estiver na posição com ele. Vocês não sabem o que aconteceu aqui no início da reunião, né? Vocês nem imaginam, né? Tudo aquilo que aconteceu aqui foi um desfazimento de magia antiguíssimo, fortíssimo, que uma pessoa encarnada fez para mim. Magia negra. Não pegou nada. Que dia é hoje? 10. Dia 10 de setembro. Lembra lá o dia que foi feito? 10 de setembro de 2023 hoje. Lembra lá o dia que foi feito? Foi desfeito. Estou aqui. Não pegou. Faz mais forte. Nada é mais poderoso do que Deus. Manda mais. Mas eu poderia mandar emanações específicas para o Pedro, mas eu não mandei, não. Será que não mandou? Mandou sim, não pegou nada. Manda mais. Aí o seu exílio fica bem firmado. Bem firmado. E os 30 mil anos que ia ficar lá, vira 40, 50. O atacado que o meu amigo viu, não é só espírito das trevas, não. Desencarnados, não. São os espíritos das trevas encarnados também. Porque eu vim para incomodar. O que eu falo incomoda. É para incomodar mesmo. É para mudança. É para mudança. É vontade dele. Para crianças se dá leite. Para adultos se dá comida sólida. Para quem está nos caminhos do Senhor, se fala manso e amoroso. Para quem está desviado e está escolhendo ser demônio, instrumento de treva, instrumento de destruição, se fala grosso. Quem está assistindo, não fica com raiva de mim, porque não vai para todos. Vocês são aqueles, muitos dos que estão vendo são aqueles que estão vibrando em casa, que esperou muito tempo por isso. Eu estou falando aqui agora que tem mensagem que é para todos. Essa de agora não é para todos. É para alguns. Alguns, muitos. Essa mensagem é para aqueles que vocês não querem que fique aqui na Terra já há muito tempo. Vocês querem que vá embora. Falar de extraterrestre é muito bonito. Falar de colônias espirituais é lindo. Falar de Deus é maravilhoso. Aqui a gente fala de tudo isso. Mas também a gente fala da realidade que está acontecendo e do que tem que ser feito. Tem que falar. tem que falar. E Deus vai propagar tudo. Quando tudo parecer que acabou, nossa, agora o trabalho da Casa Plataforma de Oração acabou. Agora deu ruim para o Pedro, agora deu ruim para a Sônia, deu ruim para a Sabrina, agora ferrou. Quando parecer que deu ruim, é porque está dando bom, vai propagar. Vai propagar a obra. Vai propagar, enxergue como Deus faz. Deus sabe como fazer a sua voz se propagar em determinados planetas. As mil vozes ainda estão aqui, mas elas me deixaram agora como principal. Então, já sabe qual é o jeito que eu falo. Eu sou do raio verde, né? E quem é do raio verde é bom? Fala a verdade. Fala a verdade. Fala a verdade. Doa quem doer. Exatamente. O raio verde também está no Pedro. Assim como todos os outros raios. Porque ele trabalha em todas as linhas. Sujou para as trevas. Sujou para as trevas. Porque a polícia chegou. A polícia não sou eu, não. É ele. Só que não é um soldado. Não é um capitão. Não é um major. É um general ao cubo. E é por isso que eu consigo falar através dele desse jeito. Porque é tudo muito bem programado pela espiritualidade. É tudo muito bem programado. É tudo muito bem feito. Deus é perfeito no que ele faz. Perfeito. Perfeito. O que ele faz é incompreensível para todos nós, para o Pedro, para mim, para os outros mil que estão conectados em nós três. Agora, imagina o efeito de um vídeo desse. Tem muita gente que não enxerga, nem, não tem nem ideia do que está sendo feito. Imagina, a oportunidade para mim. Nossa, é uma oportunidade evolutiva, tanto. Imagina. Se eu falasse para vocês, quem são os espíritos que estão ligados em nós dois? Nossa! Não tem nem vocabulário para dizer quem eles são. É uma oportunidade tanto para mim estar nessa. Eu não vou perder por nada. Sabe por quê? Como ele disse, ele vai ficar velho e vai desencarnar. Vídeo. Vai continuar, porque depois que a informação entra, não sai nunca mais. Por isso que a espiritualidade está pedindo para muita gente propagar os vídeos nos seus canais. Aqui a gente não está nem aí para direito autoral. Está nem aí para isso. É para propagar mesmo. Pode colocar um vídeo no seu canal, na íntegra. Faz parte do planejamento. Porque os vídeos vão ficar por muito tempo. Porque o que está sendo dito agora será atual daqui a 50 anos. Sabe por que eu estou falando assim? Porque não sou só eu. Tem Exu na jogada. E alguns magos bem incisivos. Daqui a 100 anos, essa palestra vai ser bem atual. Então imagine qual é o planejamento, o efeito, o que está sendo feito bota o binóculo, bota a luneta, enxerga longe, expande a consciência, entenda o que está sendo feito, entenda um momento crucial, acorda, sai do sono profundo que você está, desperta do homem que dorme. É uma mediunidade, portanto. Obrigado. É uma mediunidade, portanto. A espiritualidade da luz me perde essa oportunidade. E a mediunidade aqui não é de prova, não. É natural. Não é? Então, desperta tu, homem, que dorme. Homem de carne, ossos, sangue e nervos. Desperta. Acorda. Entenda o que está acontecendo. Porque virá muito. Já está acontecendo. Já está acontecendo. Você acha que é sempre que um Exu é um ser humano desencarnado? Muitos dos arquiturianos, que muitos de vocês amam, se manifestam como Exus. Nos centros de Umbanda, nos centros universalistas, como esse aqui. São extraterrestres. Porque o instrumento que a gente usa é um extraterrestre. É um dos nossos. Ele não vive no planeta. Ele vive numa nave. Num universo. Uma nave. E depois do desencarne dele, ele volta da nave, porque é um dos nossos. Não é destino. Faz parte da nossa família espiritual. A família dele é toda espacial. Ele está aqui para um serviço, que depois volta para o seu lugar de origem. Seu planeta já mudou. Porque a energia dos três sóis e do Fakir Vital, Sananda, foi desperto hoje. E quando isso é feito, quando isso é aberto, essa energia, esse bando energético, é espalhado para todo o planeta. E todos já estão sentindo. Sem saber que estão sentindo. Outros estão sentindo e perceberam que algo mudou. E isso vai continuar no decorrer dos dias, semanas e meses. Mas não é só para sentir. Muitas outras coisas serão modificadas com isto. Comportamento dos animais, da natureza, das pessoas. Vai ter gente que vai piorar e vai ter gente que vai melhorar. E isso é necessário. Porque através disso as escolhas serão feitas. Porque o que a espiritualidade da luz vai fazer? fazer. Nem os daqui sabem. Muito já está sendo feito. E muito mais será feito. Para melhor. Isso é para a união. Para o amor. Para que o amor seja estabelecido na face da terra. Para que ele seja propagado. Distribuído. A fraternidade. A paz. A luz. A amizade, o respeito, a saúde do espírito, o bem viver, a conexão com a fonte, ou seja, a felicidade. Porque muitos estão depressivos e tristes, e violentos, agressivos, porque perderam uma comunhão com a fonte. Por isso estão doentes, por isso estão agressivos, por isso estão em depressão, porque viver sem Deus é morte, é tristeza, é depressão, é a falência do espírito. Viver na presença de Deus é alegria. É amor, é felicidade, é saúde, e isso está sendo estabelecido aqui, neste planeta, o momento no qual vocês terríveis estão. É muito maior do que vocês imaginam. Pense agora também. É maior. É valiosíssimo essa oportunidade que vocês estão dentro do corpo. Muitos de nós queremos estar agora no seu lugar. Aproveitem cada segundo desta encarnação. Para evoluir, para crescer, para se mudar, para ser feliz, para se conectar com a fonte. Ouça a música que você gosta. O universo é música. O universo é música. Deus é música. Não são só as religiosas. Ouça a música que eleva a tua frequência. Pode ser no samba, pode ser no pagode, pode ser no rock and roll. A música que você gosta, clássica, a que você se sente bem. Aquela música que faz você sorrir, que faz você se arrepiar. Quando isso acontecer, pense em Deus. Porque Deus está em todas as músicas que falam de amor. Paz, que falam de amizade, de fraternidade. Mas cuidado, porque a música que você gosta pode ser que não seja a de Deus. Preste atenção na letra. Porque música que fala uma letra sensual, imoral, essa não é de Deus. Essa é das trevas. E se você se contraste nesse tipo de música, você está em sintonia com as trevas. Portanto, ainda há tempo de você mudar para melhor. Deus é amor. A fonte criadora é vida. A fonte criadora tem um amor incondicional, imensurável por todos vocês. Todos vocês são imensamente amados. Todos vocês estão sendo afagados agora por Deus. Todos vocês estão sendo acompanhados. Todos vocês estão sendo instruídos, sem saber que estão sendo instruídos, de forma intuitiva. Todos vocês estão sendo orientados também em sonhos e desdobramentos. momentos que vocês lembram e outros que vocês lembram. Algumas coisas, não tudo. Todos vocês, nós estamos com vocês. Nós estamos mais próximos do que vocês imaginam. Nós estamos aqui na órbita do seu planeta. Nós podemos adentrar a sua casa, você não nos enxerga, mas ali nós estamos. Sinta a nossa presença. Nós somos amor. Nós somos seus irmãos, o cosmos. Nós queremos a sua alegria, a sua felicidade, a sua liberdade, a sua conexão com a fonte. Nós queremos vocês conosco. Muitos de vocês são um dos nossos, mas esqueceram de onde vieram, esqueceram quem são. Lembre-se agora, ouça a nossa voz e você se lembrará quem você é, de onde você veio, habitante do universo, filho de Deus, amado e querido. Sempre será amado, por toda a eternidade será amado. Nós queremos ver a sua felicidade, a sua alegria. Seja feliz hoje. Pense de uma forma diferente hoje. Todas as dificuldades que vocês passam para crescimento, para quitar, consertar equívocos do passado, não é sofrimento, é reajuste. Enxerguem como reajuste. Sejam felizes, porque tudo está sendo reajustado. Vocês são luz, vocês são amor, vocês têm um potencial imenso para amar, vocês têm um potencial imenso para ser fonte de luz e de vida. Vocês podem muito mais do que vocês imaginam. Sejam uma luz nesse planeta, sejam uma manifestação de Deus vivo, como diz as suas religiões, seja uma manifestação do amor da fonte criadora. Ela está aqui, ela está dentro de você, ela está ao seu redor, ela está nos animais, nas árvores, abrace as árvores, toque nas flores, toque nas plantas, elas são a manifestação de Deus. Tire os seus calçados, pise na terra, sintam a energia magnética do planeta, sintam a energia magnética de Deus, de puro amor e de pura paz. Coma uma fruta e sinta a presença de Deus nessa fruta. Ali está. Beba água. Água é vida. Deus está na água. Olhe para a água. Pegue um copo d'água. Olhe para ela e seja um canalizador de Deus nesta água. Depois beba. Você estará bebendo Deus. Faça isso com sinceridade. Com amor. Morte não existe. No universo só há vida. No universo só há alegria. No universo só há paz. No universo só há abundância. No universo só há prosperidade. Nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai. Eu sou aqueles que vocês dizem que são os arcturianos. Eu sou um arcturiano na roupagem de uma chucaveira. Essa é a nossa mensagem. Em nome da fonte criadora, saudações. Como dizem as suas religiões pela roupagem, a roupagem de Exu, Lajinha Exu, obrigado. Fique em paz.